Estamos começando mais um Super Controle. Frajola, agarra no meu controle. Hoje agarre na minha revista, porque especial sobre revistas de videogames do Brasil. Onde que chegaram, de onde começaram, onde para, estão. Para onde vão, né? É. Eu sou o Six e eu preferia a Ação Games por causa do frango. Meu Deus. Ui! Meu Deus do céu. Próximo! É lá. Próximo! Eu, Frajola, e eu fiz um trabalho de educação artística em honra a Marjorie Bros. Eu sou o Lanzoner e Marjorie Bros é Marjorizão. Não acredito, não acredito. Eu sou o Julie e revista videogame mais banheiro igual a Marjorie Bros. Diz que não, diz que não. Eu sou o Fugo e estou de volta depois de alguns casts. Terminou o TCC sobre Metal Gear? Eu estou ainda no Solid. Eu vou começar o capítulo do 2. Sou o Fuca, homem da Sony, mas eu tinha a assinatura da Nintendo World. Oh, é verdade. É verdade, hein? Pessoal se divertindo aqui com as revistas antigas, né? É, eu quero só ver. Vai ter emoções aleatórias no meio das nossas conversas, porque nós estamos com toda a pilha de revista do Frajola, as minhas antigas, as do Fuca, tudo, as do Rodrigo, e nós estamos folheando e vendo os jogos. Foto no post, hein? As revistas do Frajola, quando tem a Marjorie, tem cabelo dentro, não sei porquê. confuso. Tá recortada. Vamos aos e-mails e a gente já volta aí pra explodir a cabeça de vocês. Super Controle, estamos aqui em mais uma leitura de e-mails, eu e Lanzoner, o Roberto Justus dos Games. Olá, tudo bem? Você está demitido. Vamos lá, então. Primeiro e-mail aqui é do Daniel Manieso Barbosa. O Daniel Manieso Barbosa, de Mauá, São Paulo, ele manda um e-mail para citar, fez os elogios do Controle e deixou aqui uma mensagem sobre o nosso cast de Beat'em Ups. E ele fala o seguinte, né? Que o Streets of Rage Fighting Force são os melhores eternos, chutam bundas. Os eternos chutam bundas, chuta bunda principalmente do Final Fight. Eu não acho. É, Julie discorda. Eu gosto de todos. E ele fala no finalzinho aqui que ele se matou de rir na minha citação do Batoré. E o cara me conta que mora na mesma cidade dele e morava na mesma rua. Batoré era vizinho de Batoré. E quando ele jogava, o Daniel jogava Streets of Rage, Batoré circulava pelas ruas. Será que ele não ouviu tu jogando, Jack, e usou a mid? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Lembrando que o Batoré, ele é vereador da cidade dele, né? Bah, e agora ele é candidato a deputado federal, o Batoré. Bah, se eu fosse paulista, eu votaria nele, com certeza, né? Claro, né? Usando Streets of Rage. Aí ele manda uma mensagem. Se nós pensamos que é bonito ser feio. Um abraço. Então tá, ele também cita aqui que há pouco tempo atrás, acho que a gente citou no cast, mas ficou fora de edição. Sim. Que saiu na PSN, na Xbox Live, eu acho, né? O Final Fight 1 Remake junto com o Magic Sword. É verdade, tal, é, né? Verdade. Saiu, acho que foi ano passado pra PSN. Está citado, né? Fica a dica. Xboxers. E ó, o próximo comentário aqui é da Silver Dark, né? Nossa querida. Ah, nossa mulher dos comentários. Isso, pra joga. Um abraço. Ela comenta umas coisas muito interessantes, né? Por exemplo, isso aqui eu não sabia, Lanzoner me falou agora. Eu sabia, eu acho até que isso foi citado e talvez ficou fora da edição de tanto assunto, infelizmente sendo cortadas algumas coisinhas. A gente sempre fala no final do cast pra vocês, né, que muita coisa a gente edita porque ou ficou som sobreposto, ou sim, a gente falou muito rápido e não dá pra entender. É, mas verdade. Enfim, a gente sabe, mas é sempre bom vocês comentarem, né? Com certeza. Aqui ela falou: bah, vocês esqueceram da versão de Streets of Rage 3 japonês que tinha um personagem secreto chamado Ash. Ele era um gay. Na minha opinião, era mais forte do game. Era muito divertido jogar com ele. Ele foi retirado completamente da versão americana. E ela cita mais jogos aqui, né? Um de PlayStation que é o Critical Beat. Jogava com uma mulher, um garçom que lutava só com os pés e com a mão no bolso, né? Yuji Yamazaki. Uma criança. E ela não sabe se é uma menina que batia com uma vassoura. Não cheguei a jogar. Nem te compensa. Critical Beat, quem conhece avisa. Outra é Panzer Bandit. Um jogo de briga de rua muito exaustivo, mas mega divertido no estilo anime. Bate a fuder. É isso aí. Fiquei curioso. Que e ela cita aqui o Puri Lula, né? Que é, vá, nem sei direito como é que se diz, mas é o nome, aquele jogo bizarro que a gente botou lá. Ela disse que ela era muito fácil, em 15 minutos tu zerava o jogo, né? Aquele jogo eu citei e Julie explodiu a cabeça na hora, né? Então tá, ela mandou um abraço, né? E disse que até hoje ela dá risada com o Squall e o Frajola no vídeo. Ah, o dueto. É. E o próximo e-mail do Wellington Magari. Bom, ele cita aqui que o beat'em up é o gênero preferido dele de luta, né? E é um gênero preferido da velha geração, né? Da velha geração, com certeza, né? E o preferido dele, com certeza o meu e de todo mundo, é Streets of Rage. Que ele cita que tem a jogabilidade ótima, personagens carismáticos e é perfeito. É. E o mais difícil de todos aqui, fica a dica, é o Spider-Man Maximum Carnage. É, eu até citei no cast que eu e o meu primo Evandro, não sei se foi na edição final, não lembro. Né? Sim. Porque eu citei que eu e meu primo tentamos virar ele e não, nunca consegui. Cara, virar. É um jogo muito bom. Eu lembro que as revistas da época pagavam pau valendo. É, o jogo é ótimo, sabe? Muito difícil. E outro jogo bom do Homem-Aranha também é o Spider-Man de videogame. Aí ele faz um jabá aqui pro jogo, né? Pro blog dele aqui. Sim. Que ele cita um review do jogo e, ó, eu nunca joguei. O Rodrigo disse que já jogou aqui. Cara, é bom sim. Eu nunca joguei, fiquei curioso. Então fica aí o link do blog dele, né? O link está no post, né? E também ele cita alguns Final Fight. Não, isso aqui é muito tri. Eu não lembrava, cara. Explodiu minha cabeça. Isso aqui explodiu mesmo, assim. Sobre o lance do Final Fight Street Fighter, né? Que tem a participação do Guy, do Cold e tal. E que dá pra ver no Final Fight 2 de Super NES. E que aparecem outros personagens. O Guile e a Chun-Li. Isso é típico da Capcom, né? Que nem aquele jogo Cannon Spike. E tem a Kami e o Charlie do Dreamcast, né? Que também acho que é um beat'em up, cara. Eu não lembro, eu não cheguei a jogar. Mas tá aí o link com as imagens deles aparecendo no cenário. Então tá, né? Muito obrigado, Macari, pela citação, por abrir as nossas cabeças. Sim. Ele também fala do Guardian Heroes, né? Que Guardian Heroes era o jogo no cast. Que é todo mundo que é fã de beat'em up, qualquer lista e tal, é o jogo definitivo. Diz que é o melhor beat'em up, que tem tudo que tu precisa, que é a melhor coisa do mundo. Tem vários inimigos na tela ao mesmo tempo. É, e é bem desenhado. Desafio imenso. E ele é um fã babão do Tectada. Isso aí. Não, mas o jogo é ótimo mesmo. Não, eu não joguei. O Frajola jogou, disse que sem palavras, é muito a fuder. É bom. E então tá, ele manda um abraço que tem ansioso pelo próximo cast. Muita gente citando também o dos Power Rangers, né? Que são muito bons, que são três e tal. Que tem o do filme, o da série normal e o de luta com robôs pela Fighting Edition e tal. Um agradecimento especial ao The Mask aqui, né? Que sempre adiciona aos nossos casts muitas informações. Podem olhar no comentário lá. Sempre bastante informações legais e massas que todo mundo quer saber aí. Só digo uma coisa: é a Wikipedia Barf. Wikipedia Man ali, ó. Com certeza. Um abraço ao Damask, né? Aí ele também, o Damask também comentou que eu falei no cast do Gekido, que é um jogo de Mad Advance. Também tem pra PSX, né? Joguem que é muito bom. É verdade, tem mesmo pra PlayStation 1, cara. Só que a gente vê por nome e a gente não dá bola. Então, os preconceitos por nomes. Muita gente nos comentários também. O Alisson do Caixa Cast também aí comentou sobre o Dragon Ball Advance que a gente falou e o Jack Chan Stunt Master. Muita gente falando aí, disse que é muito a fuder. Ele comentou principalmente do Castle Crashers, né? Nos comentários aí dos é um jogo da Xbox Live. Dizem que ganhou o jogo do ano de downloads em 2009 ou 2008, se eu não me engano. É, todo mundo diz que é beat'em up. Quer um beat'em up, é isso aí. E vai sair pra PSN em agosto. Aguarde. Se vocês têm também ideias de cast, por favor, comentem na comunidade, ou mandem no e-mail, ou comentem no próprio post, que a gente anota, porque às vezes a gente tá meio em dúvida de fazer e tal. Sim. A gente sempre procura a opinião de vocês. Sugestões também aceitas. É. Todo mundo aqui tem um Orkut, Twitter só o Julie, o Six, né? Tem o Twitter mesmo do próprio Super Controle. Mandem pra lá. Até Facebook a gente tem. Cada um tem o Facebook. Confira as nossas listas de jogos e também mande sugestões e tudo. Comunidade no Orkut, site e... Playfire também. Playfire, muito, tudo. Lugar tem, é só vocês mandar. Então tá, gurizada, esses foram os e-mails, né, dessa edição do cast de beat'em ups. Fiquem com o cast de revistas, né? Com certeza, peguem as suas revistas e dê uma conferida a partir de agora. Chorem de emoção com nossos convidados, né? Com certeza, explosão de cabeças, aguardem. Agora vamos fazer a dança reversa dos e-mails. Dos e-mails. Thank you. Volta do Lorde Matias. Akirei agora. Foi. Vamos falar nesse cast, né, sobre a revista. E vamos começar com a historinha, né? Como surgiu. Como sempre, né? Vamos explicar como veio, de onde veio. Eu tentei falar com o Pablo Meazal, ele me disse o seguinte: Mateus, sim. O problema é o seguinte: esse pessoal das antigas que fazia a revista, dos primeiros videogames, esse pessoal não deixou nada escrito. Como surgiu, da onde veio, por quê? Hoje em dia tem blogs, tem vlogs, tem fotologs, tem podcast. E o pessoal adora Twitter. Contar uma história. Adora, né? Sabe? Ainda mais o pessoal nostálgico como a gente. Uma vez não tinha isso aí. Então ele disse: é difícil conseguir os primórdios de tudo, sabe? É bem complicado. Até os apóstolos salvavam as informações, falou, né? Save point da Bíblia. E Jesus viu uma luz no chão que levantava. Sim. Foi lá em cima e pediu: do you wanna save Jesus? Então, cara, vai ficar complicado. Então a gente vai falar o que a gente sabe, o que a gente pegou de blogs, o que a gente pegou de pessoas do meio. E tá aí, né? Então, vambora. É, a gente conseguiu contato com o pessoal que sabe aí, então nós vamos, cavamos o que a gente podia conseguir. Se vocês souberem mais, comentem e falem, né? As primeiras revistas de videogames datam de 74. Atenção, Frajola, lembra? 74, eu nem tava nascido. Não tava nascido, o teu primeiro filho. O nome é Play Matter, ela existe até hoje. Ela é americana. Sim, ela é uma revista americana, né? Essa foi a primeira de todas, assim, datada. A primeira do Brasil, veja só, mas não é revista entre aspas, atenção, explosão de cabeça. Ela se chamava Aventura Odyssey. Quem é o Odyssey? Ah, o videogame de madeira. Ali, ó. Foi a Jola, lembra, né? Foi a Jola, claro. Ela é de 1983, durou 8 exemplares. Ela era entregue ao pessoal que tinha Odyssey só. Era pra se cadastrava quando comprava o videogame e recebia. Veja só algumas você. Páginas. E tá aí o link da foto, né? Com o Didi Mocó e o jogo da mina. Minas do Rei Salomão. Então sabemos onde começou a epopeia gamer de Frajola. Didi Mocó e as minas. Didi Mocó e as minas do Rei Salomão. Em 83 eu tava em projeto ainda. Ah, tá bom, pá. Para tudo, cara, agora foi pro saco. Agora tá mentindo já. Esses clubes de revista, né, eu tinha o clube da Nintendo. Eu lembro que eu até falei no cast de Natal que eu recebi uns folhetos da Nintendo e ganhei até fita de Kong Racing. Sim. VHS. Tinha o da Sega também. Tá. É, tinha, eu não lembro. O do Nintendo era Nintendo Club, né? Esses clubes existem até hoje. O mais forte é o da Nintendo, que é o Club Nintendo. Que tu registra o teu videogame e tuas cartuchos pra dizer que tu comprou de verdade e tu ganha pontos. E conforme esses pontos, tu ganha brindes. Acabei de ler essa semana que quem tivesse 800 pontos assim, do Club Nintendo, ganhava uma miniatura gigante assim, de toda a turma do Mario. E seguido os caras ganham. E ganham um jogo, inclusive. Assim. Vocês podem olhar, qualquer jogo da Nintendo que vocês viram, tem no final assim, Tester, Club Nintendo. Veja só, então, a primeira revista de games mesmo, sem aspas agora, foi a Sound Games. Calma lá. Essa história que é isso? Comigo! Que isso? Essa história vai explodir todo mundo, eu vou falar. A revista nasceu em 1990. Certo. Era uma revista sobre variedades chamada São Paulo em Ação. Sim, depois ela virou a Semana em Ação. Meu Deus. Meses depois, duas edições depois, tá? Sabe? Era uma revista de variedades e tal, e coisa. Cara, essa revista foi tão bem vista, essa Semana em Ação, né, e vendida, e ela lançou uma revista especial, sabe? Uma assim, é, o especial do ano, sabe? Que o nome era Semana em Ação Especial Games. Olha só. Opa! E aí, né, cara, como parece que os maiores nomes da revista eram Ação e Games, toma essa, juntaram e fizeram o quê? Ação Games! Ação Games! Veja só, né? Palmas, né? Muito bem. Tosco. Tá, mas e aquela Super Game, a revista videogame, não depois, tinha? Depois. Foi tudo em 90 também. Bah. Mas a primeira mesmo foi essa especial da Semana em Ação de Games. Que foi a primeira revista que eu vi de games. Depois e aí, eu né, em dezembro de 1990 surge, né, a Ação Games, né? A número 1, que era pra ser mensal. A Semana em Ação teve 31 edições, e depois daí ela morreu, e daí surge a Ação Games. Uma revista mensal, assim. Sim. E aí começou a Ação Games mensal também. Uhum. Em outubro de 91, daí ela se torna mensal e começa a ser a revista, a primeira vendida em bancas de jornal, Ação Games. Veja só. Bom, Ação Games. Primeiro, vamos falar que Ação Games teve três fases, né? O primeiro que foi um início bem tímido, mas era ótimo, todo mundo adorava, que era esse maior. Bonito, depois sincero. Trocou de editora, ficou com a editora azul, até o número 90. Aí a terceira fase da Ação Games foi no final da 90, até o 133, que foi que acabou a revista. Que era o ruim, era a capa dessa revista aí do final. Não, do final era tudo ruim. Começou de... Não, o pessoal na comunidade do Orkut, até que eu andei conversando aí com tudo. Todo mundo falou, era decadência completa. Assim, era coisa mal escrita. As qualidades das imagens, a qualidade da revista. Lembro, e era uma merda. Erros, muitos erros. Tinha muito erro Ação Games no final. E acabou cagando, assim. Era revisado. Foi a fase pós-frango. Dizem que a decadência total foi no penúltimo número, acho que é, que a capa era a tiazinha vestida de Lara Croft. Puta que pariu! Ah, mas sempre trazia pôster de mulheres famosas. A apelação da São Games ficou podre quando começou a apelar pra mulheres na revista. Isso aí foi a decadência. Foi nas últimas edições. Sim, eu lembro, eu peguei a fase Ação Games da Editora Azul, que dava muita ênfase a jogos de luta e era muita apagação de pau, por exemplo, assim, Blood Roar vai sair para PlayStation. Era 3, 4, 5 páginas mostrando fotos enormes e explicações imensas. Só que ela tinha em torno de umas 40, 48 páginas, não era muito conteúdo. E era a época triste minha, que eu tinha o Mega Drive e não tinha consoles PlayStation, Saturno e 64. O começo, né, tinha bastante briga, Sega, Nintendo, até nas cartas. Isto! Lembram? Leitores indignados, né? Pessoal Sega, Nintendo. O pessoal se xingava, Tinha uma sessão chamada de, acho que era desenhos, né? Desenho. Arte, sei lá. Ah, muito tosco. E aí meu o pessoal mandava os desenhos, né? Ah, que coisa. Do Mario pisoteando o Saturno e o Mega Drive. Nunca me esqueço. Eu lembro desenhos do Mario com o Sonic morto, assim, com sangue. Muito bom. Eu lembro dos caras reclamando, ah, porque só tem jogo da Nintendo. Ah, porque só tem jogo da Sega. Nós temos que falar das sessões, né? Sessões X-Salada, Leitores em Ação, Shots, que é a notícia do mundo dos games, Reportagem, que era com pessoas famosas. Reportagem da capa, né? O especial. Pré-lançamento, que é normal de qualquer revista, os lançamentos. Feras em Ação, Dicas, que era a sessão de truques, senhas e códigos de Game Shark. Ah. E sempre nas últimas capas trazia Máquina do Tempo, coisa nostálgica. Isso, né? Mais pro final, né? Isso mais pela metade. Isso na Ação Games do meio. Primeira não tinha isso, primeira era Dicas, Detonado, Cartas, Lançamento e bora lá. É, sim. Sim, que Ação Games foi a primeira revista de games que aparecia top 10, tipo, os mais alugados. Mais alugados, tipo, em São Paulo, Rio de Janeiro, e depois começaram a aumentar em certas capitais. Como não tinha internet de vendagens era e afins... Era o top 10. É o top 10, tinha dos mais alugados do mês. Quem aqui tinha do Mega Super NES? Não, vamos ver. De que ano é essa revista aí? Fala aí. Cara. Um exemplo, veja só, o Farol tá com uma em mãos. Vamos ver o ano, mais ou menos. 98,99. Qual é o top 10, Frajola? Top 10 de Mega e Super NES. Então, primeiro, Donkey Kong Country 3, Super Mario Kart, International Deluxe, Zelda, Aladdin, Power Ranger, Street Fighter Alpha 2, The Rush. Street Fighter Alpha 2, Mega, tá escrito lá. Mega, né? Sim, né? Obrigado. Era pra ser no Mega. Eu lembro seguido que tava escrito nessa reportagem. Ah, isso era também para Mega Drive. Tá, depois tinha Cold Shadow. E em décimo lugar, que era absurdo, Final Fantasy 3, que é o 6, né? Que jogão. Aí os 32 bits, né? Que seria Saturn e PlayStation, que traria Metal Gear Solid, primeiro. Crash Bandicoot 3. Não. Primeiro... falar, Saturno e PlayStation tem só jogo de PlayStation na lista do top 10. É, continue. É verdade, é uma vergonha. Pois é, Tomb Raider 3, Internet no Pro 98, Street Fighter 03, Bugs Life. Obrigado, gosto. Gran Turismo. FIFA Soccer 99. X-Men vs Street Fighter. Esse era pra Saturno, né? Jogão. Único. Jogão. E em décimo, o nosso querido Resident Evil 2. Depois, enfim, Nintendo 64. Que era o Zelda, Ocarina of Time, FIFA, de novo, 99. Meu Deus. Terceiro, Turok 2, Internet no 98. Bom. Star Wars Rogue Squadron. Foda. Sexto, Top Gear Overdrive. Sétimo, podre, Castlevania. South Park, em oitavo. Bom. No jogo de luta livre aqui, WCW Revenge. Em décimo lugar, Banjo-Kazooie. Que? WWF na frente de Banjo-Kazooie. Olha o nível. Nintendo era triste. Porcada. Que nojo. Pra tu ver que na época, aqui tu olhar, eles puxavam muito pro lado da Nintendo. Ou PlayStation, né? Que na lista do 16 bits tem o quê? Um que outro só que é de Mega Drive, no caso, o Road Rush. Olha ali, ó. É que vem da época, né? Jogando nessa época aí já. O Super Nintendo sobrevivia mais que o Mega, né? Nessa época aí. Bom, a gente vai citar um pouco então das sessões da Ação Games, o que cada uma tinha, né? A X-Salada, como a Frajola já falou, tinha frases, essas coisas. E veja só, no final da revista tinha a pergunta do mês. Lembra disso? É, que às vezes era umas coisas muito idiotas, às vezes eram umas coisas muito tri. Ah, mas que era legal, a pergunta do mês. Você sente falta de jogos de luta do 64? 4. Todos. Não, só tinha Mortal Kombat de Trilogy. É verdade. E o Mortal 4, verdade. No caso. Olha só a pergunta do mês passado. Qual personagem de games você gostaria de ser e por quê? Ah, o vencedor foi o Duke Nukem, né? Peraí. Ninguém joga videogame é forte agora. É, agora, olha, vamos ver quem foi. Foi o Ivo Luiz de Domenico São Paulo SP. Duke Nukem. Ele é forte, corajoso e tem aquela lábia que faz qualquer mulher cair a seus pés. Shake him, baby. Vai saber que ele não, de repente ele tá escutando a gente, né? Não falta, né? Ah, esse aqui é foda, cara, esse aqui, ó. Queria ser o cachorro de Tomb Raider 3 para morder o bumbum de Lara. Ai, Felipe de Campos Nogueira, Campinas, São Paulo. Parabéns. Ai, meu Deus. Olha, meu amigo. Essa outra resposta aqui, cara, ó. Queria ser... Muito foda. Queria ser o Ken, pois Lara Croft não iria resistir ao meu charme. Gustavo Picelli, Americana, São Paulo. Quem? Queria ser o Gugão. Tá, desculpa. Continue aí. Queria ser a TV, pra ficar com todas as meninas do Final Fantasy X2 dentro de mim. Frajola. Andrew Slag. Isso era a sessão X salada, né, cara? Tá, eu lembro que uma das coisas que eu não gostava das revistas era as coisas de cartas. Às vezes eram umas coisas muito tristes. Que é agora, né? Tinha 10 cartas. Leitores em ação, cara. Tinha 10 cartas e 5 ou 6 era só merda. Ui, como é que eu faço para passar da fase 2 do Super Mario World? E eu ficava indignado. Tanta dica, tanta coisa difícil nos jogos, tanta dúvida. Pra pedir, né? Pra pedir os caras essas coisas idiotas. É, e o pior é que eles postavam isso na revista. Isso que dá mais raiva, sabe? Eles postavam essas merda na revista. E tem carta de fanboy. Olha só, Final Fantasy Tactics. Achei a nota 9 injusta. Qual foi o defeito que vocês viram nesse jogo para não dar a nota máxima, hein? Qual jogo? Final Fantasy Tactics. Meu Deus do céu, sério, é bizarro ver isso aqui. O cara fala, ah, como assim? Tu falou mal de Quinto Elemento? Porra, né? Meu amigo. Fui eu que mandei essa carta. Quinto Elemento. Não, e era clássico isso aí também. Tinha sempre algumas revistas, não sei se era, acho que era só um game sim, que separava a carta do mês, que era a carta mais idiota. Vocês não lembram disso aí? Cara, tinha, mas aí era a parte do frango já, né? Tá, não lembro, cara. Eu lembro que era bem aqui grande. Aqui nessa aqui, pelo menos, não tem nada. Aqui eles separam a dúvida do mês, que é uma pergunta assim, mais inteligente, né, cara? Que tem a ver com a revista e tal. Porque a maioria das perguntas eram pedindo dicas e tal e coisa. Lembrando aqui, ouvintes, se vocês por acaso tiverem alguma carta ou alguma dúvida respondida nas revistas, por favor, comentem e falem, né? Eu mandei algumas. Eu nunca mandei nenhuma carta. Eu mandei algumas e nunca responderam. Inclusive, eu pedi pra minha irmã mais velha ligar para tentar falar com os caras da revista. Não lembro o motivo, eu só lembro que nós tentamos ligar na editora e eles não falavam. Ah, veja só. E a minha irmã ligou e falou assim, ah, porque meu irmão, ele é fã da revista e tal, ele quer falar com um dos editores. Eu acho que era do Super Game Power. E a secretária disse que não davam ouvidos pros leitores. Meu Deus, muito. Essa sessão shots tinha daí as novidades dos games, né, as coisas que iam ser do futuro e qualquer coisa. Daí, dessa aqui da Sun Games, né, a gente pegou uma de exemplo, era PlayStation 2 rodará jogos atuais. Não. E atenção, depois disso tinha folhas com propagandas e direct shopping. Jabá. Existe até hoje direct shopping. Não sei, liguem aí, ó. 021 11 7295 9666. É no Rio. Liguem aí, olha só. Promoção Game Boy Color Pocket, 2x de R$39,50. Pô, barato, hein? Mas também o Game Boy é uma bosta, pelo menos. Eu lembro. E eu lembro que trazia só duas ou três páginas de. É verdade, hoje em dia é 30, né? É mais propaganda do que conteúdo. As revistas, sim. Não, mas para. Propaganda que tinha nas revistas de videogame dos jogos eram muito a fuder. Vou até mostrar para meus chapas aqui. Eu lembro que a do Zelda era assim, toda poesia e sei lá o que, de uma espada cravada no peito. Ah, do Ocarina of Time, sim. Para, muito a fuder. Daí porque a Nintendo, a Gradiente fazia... Não, mas eram versões das propagandas de revistas fora do país. Depois tinha reportagem, que daí falava, que falam, ah, jogar demais faz mal à saúde. Daí entrevista um psicólogo, um médico, um oftalmologista, essas coisas. O Matheus. Eu odiava essas entrevistas com gente famosa, cara. Eles sempre falavam merda. Era... Vitor Belfort. Era um profissional. Não, mas mesmo não, assim... Eram profissionais da saúde. Ah, tá. Eram profissionais da saúde comentando. É, que ninguém lia, né? Gurizada da época. Ninguém quer saber. Pré-lançamentos, né? Frajola, cita alguns, por favor, de 99. Jogos que você vai curtir em breve. Olha ali, The Gex 3. Duke Nukem Zero War. É, saiu Zero War, o jornalzinho. Gauntlet Legend e Carmageddon 64. Ah, daí depois do pré-lançamento tinha os lançamentos mesmo, né? Que tinham as notas, né, cara? A Sun Games sempre foi da 10, né? Tipo, a nota máxima era de 1 a 10. A Sun Games era só um pessoal, né? Tipo, não diz nem o nome do cara que escreveu a resenha, sabe? Só aparecia a nota e uma resenha do nota... que tinha interessante e o defeitinho que tinha. Tipo, né? Ele tinha gráficos, som, jogabilidade, diversão, nota final. É, e essa questão de nota, até comentei antes com o pessoal aqui, cada revista mudava, não era por revista, era cada revista mudava a cada tantos tempos, sabe? Tinha época que tinha as estrelinhas, tinha época verdade. Que tinha... Muito bom, ótimo. Cada gráfico, 9,2. Aí o outro jogo ganhava 9,3 e o gordinho mandava carta. Como o gráfico de tal jogo tá me comando? É achei, como a gente falou ali no fanboy, como não deram nota máxima. Calma, cara. É, meu. Calma, né? Era foder assim que tinha. Eu gostava daquelas notas no rosto, direto, assim. Tipo que nem do Virtua Fighter Kids. Saturno luta da SEGA, um ou dois jogadores CD japonês. 8,5. Divertido, rápido e bem feito. Ótima versão infantil de Virtua Fighter 2. Mas a fuder, né? Resumia o jogo aí. Ah, daí tem algumas. Eu não entendi isso. Alguns lançamentos tem, alguns lançamentos não tem. Nome do cara. É que eu e aqui, por exemplo, é tem. Que uns eles tinham visto e outros eles tinham copiado de algum outro lugar. Só pode ser, sabe? Só pode aqui, é, por exemplo, aqui, ó. Smash Brothers. Daí tem o Humberto Martinez. Atenção, Humberto Martinez. Eu conheço esse cara, não lembro da onde. Eu também não. Deve estar em algum blog por aí, né? É. E daí ele, tá, ele dá a nota aqui: Smash Brothers 9.2, né? E daí ele fala várias coisas e tá? tal. E tem as fotos. Depois tinha a sessão Detonado. Que sim, todo mundo aqui olhava e não disse que não. Bah, os Detonado era foder que te obrigavam às vezes a comprar duas revistas porque ficava uma parte num e uma parte na outra. Principalmente a Sun Games, que aqui até no blog que eu peguei falam que os Detonados não eram tão bons assim. Era tripode, não tinha tanta foto, era tri resumido. Tri resumidão, é. Eu não. Eu joguei depois, né? O que eu precisei aqui, não lembro muito bem, que era as notas do piano do Silent Hill. Ah, não, e não tinha como, era obrigatório. Cara, muita revista tinha. Todas. Eu descobri na marra isso aí. A gente não dava importância a documentos, a notinhas e as pistas. A gente queria fazer tudo direto, não tinha saco. E o que acontecia? Detonado. Esse lance específico do piano na escola do Silent Hill tem o poema que fala dos passarinhos. É só tu ir pelo poema. Sim, é verdade. Isso, ninguém é prestava atenção. Sei lá, o cara não, na época... Mas com 14 anos tu não queria ler o inglês. Mas eu lembro que esse negócio do piano do Silent Hill, cara, deve ter saído numas 10 gamers seguida. Eu lembro que toda a revista tinha lá. É, tinha perguntas. E as coisas do Enemy Zero. Eu lembro que, de novo Enemy Zero, de novo. Olha só no Detonado que tu falou de separar. O Tomb Raider 3, né? Cara, é a quarta edição do Detonado. Sim. Não terminaram ainda. Sim, tá louco. Não é Detonado, é Feras em Ação, né? É o nome diferente. Não, cada revista tinha o seu. É eu acho Detonado que era Game Power. Da Super, né? Game Power. Eu lembro que tinha uma revista muito podre. Debulhado. Debulhado. Era Game X, eu acho que era o nome. Que era, né? Debulhado. Que era Debulhado. Eu disse, meu muito Deus. Debulhado é com milho que tu debulha milho, né? Sim. Tinha uma que era Zerando. E daí no final tinha as dicas. As dicas perdidas, assim. Dicas normais perdidas e dicas de munição infinita. Libere todos os personagens. E veja só, tem um detonado de Silent Hill e tem uma dica de Silent Hill também, né? Diga a dica. Veja só, mais munição, mira automática e facilidade de movimentos. Pra quê, meu? Pra quê? Isso aí era importante na época, essas dicas. Porque assim, hoje em dia tu vira o jogo e aí aparece. Se você quer fazer tal, jogar contra o personagem, segura e select. Nessa época tu virava o jogo e não dizia nada, sabe? Tu tinha que realmente ir atrás das revistas. Pessoal dizia que tinha no manual. Eu não sei porque eu era da época do Jack Sparrow, então só pirata paraguai. Tinha dica do leitor, lembra? Sim, que os caras descobriam e mandavam. Era só o Frajola que mandava dicas. Descobri uma só, uma vez. Uma dica naquele jogo do Super NES. Pitfall. Dava select e dava continue. Eu descobri uma que o Fuka joga, que é o Metal Warriors. Ah, sim. Fazia sim. Uma seleção louca lá, daí pegava outros robôs e tal, é verdade. Eu lembro que tinha um jogo. Grande jogo. Não lembro qual que foi. Eu sei que fiquei apertando LR um monte de vezes e apareceu lá uns códigos. Olha só, né? Sim, nós tentávamos essas loucuras. E no finalzinho da Sun Games tinha Game Shark Action Replay. É, a parte favorita de Frajola. Aquela época nunca funcionava. Nunca. Não, pior que é, vou concordar com o Frajola. Que aquela época. Lembro que o pessoal seguido mandava carta. A dica para jogar com a Kitana no Mortal 2. Não funciona. Sei lá, no 2 trava. Tinha ela. No Mortal 9. Trava o videogame, não sei o que. Aí os caras diziam, as dicas de Game Shark não são originais, é um defeito no código. Eles tentavam explicar, né? Depende da versão do jogo, travava. Que nos primeiros PlayStation, a entrada do Game Shark era atrás. Isso aí nunca funcionou. É. Nunca. Eu lembro que a Sun Games ela era bem rasa no conteúdo, assim. Sim, o novo jogo de King of Fighters 99, a versão atualizada 98, contém novos jogadores, não sei o que, Strike. Deu, não falava nada, sabe? Em comparação com as outras, que era. Sem falar. Sim, gamers, né? Gamers que tinha que usar lupa pra ler tanta coisa escrita. É, realmente aqui nós folhando, eu e o Frajola, não tem quase nada de frase, sabe? Coisa escrita. Tem bem pouco. Tem muita foto, sabe? Muita foto. Sem falar que muito, há uns anos atrás, eu peguei todas as minhas revistas antigas e dei uma olhada de jogos que eu sempre queria ver, né? Quando eu era criança, assim. Bah, porque os, tu olhava aquela foto perfeito, e óbvio que era beta, né? Não, daí tu olhava a foto, assim, nada a ver, assim, com o jogo que era no final, assim, muitas vezes. Eu fazia lista quando eu pegava as revistas, eu sempre via as revistas e começava a fazer a lista de jogos que eu queria. Legal, isso aí. E eu e o Lanzoni vínhamos e falávamos, ok, vamos pegar a lista e também queremos. Claro que sim, com certeza. Uma coisa são games que eu fazia, me inspirei no meu amigo Léo Pikachu, as pastinhas com as páginas plastificadas. Ele fazia. Recortava as páginas de detonar e também dos jogos que eu queria jogar, que só tinha nota, tipo Resident Evil 3, Silent Hill, e colocava, fazia bem bonitinho, separadinho, e depois ia mostrar pro Frajola, sabe? Hoje existe o Playfire pra fazer isso. Pra mostrar pro Frajola, né? É, o mestre, hoje em dia, Playfire, estamos aí, Playfire, né? Que bom, né? Faz isso para nós. O Frajola cortava as revistas para quê? Para colar em seus CDs de jogos. É, eu fazia capinha assim, bonitinha, sob caprichada. Medida. É, isso na época do Play Piratec, né? Lembra? É, eu não cortava as revistas, não fazia nada nelas. Quando eu queria cortar alguma coisa, revista... eu tirava um pôster e eu comprava outra. Ah, pá. Não, sim, eu tenho várias Nintendo World repetidas. Ah, mas quando a revista era muito boa, eu tinha duas. Lembra que tinha as edições assim, tu comprava a revista não era muito de março? Cara, e aí em dezembro vinha março, abril, fevereiro, junho. Ah, é verdade, cara. Eu também comprei. Aí eu esperava vir pra comprar de novo. E até que não era caro, né? Vamos ver o preço das que R$4,90, saca? Sim, hoje R$4,90 é aquelas revistinhas de horóscopo, que é pequenininho, saca? A Gamers era mais barata, era R$3 e alguma coisa. R$2,90. R$2,90 a Gamers. É, cara. Tá, vamos falar do final da Ação Games, então. A Ação Games, eu não, né? Eu não tenho a última edição que mordemos, o Júlio falou da tiazinha. Eu só digo que lembro que a Ação Games era bonita na capa. A Ação Games foi a primeira a ter especiais. Lembra? Especial Mortal Kombat tinha tudo. Aí que tá. Cara, eu ainda tenho esse especial de Mortal Kombat. Aí que tá. Os especiais da Ação Games, mesmo quando terminou a revista, fizeram os especiais. E também, vocês lembram aquelas pequenininhas que tu botava na caixinha de CD do Play? Que te detonaram de Resident 3, ah, é verdade. Isso era Metal Gear, Final Fantasy 8. Que podia guardar junto com o encarte do CD dos jogos do de Play 1. Não lembro disso aí. Sim, eu tinha do Resident 3. Tinha alguns brindes, né? Tinha poucos posts, aqueles negócios de pôr na porta, né? Tipo, estou jogando. Adesivo de memory card, de controle de 64 e Play 1. Ah, é. Que era ridículo. Mas, na época era o auge, né? Eu lembro que 64 e meio tava cheio de adesivo. Jussi tem até hoje, a gente tem controle de 64, o adesivo da Ação Games. Sim, eu lembro disso. Da Ação Games. Isso aí era uma coisa clássica dos anos 90, brindes em revistas. Pôsteres de mulheres. Deixa eu explodir a cabeça de vocês aqui, ó. A fita do desenho do Mortal Kombat. Pô! Veio numa Ação Games. Uma das primeiras edições da Ação Games que eu vi vinha com essa fita aí, do desenho do Mortal. Defensores da Terra. A Ação Games não tinha a sessão PC, né? Não tinha, era meio que misturado. Não, é que teve as partes da Ação Games, assim, a gente não pode definir aqui porque a gente não tem as revistas aqui, né? As antigas não, a gente tinha mais de 90 e pouco. Tem as épocas. Tinha as épocas que era normal, tinha o preview, review. No final dela, ela começou a dividir, assim, a tiro. Aí tinha todos flipando. Ah, é, era pro gênero, né? Não era por console. Tiro, luta. Tinha misturado Super NES, Mega Play 1, PC. E aí era bem estranho, tanto que... Nem tem muita coisa assim. Bom, falando sobre o final, né? Eu cheguei a ler, pesquisei por aí, assim, que ela, como ela era de editora azul, deu uns pau meio louco, a editora fechou, fundiu com as outras e não tinha mais grana pra reagir. Tanto que eles apelaram pras mulheres e tal, pra ver se vendia essas coisas, né? Mas não foi sem pra. Que? Não foi pra abril depois a revista? Foi abril, meio que fechou. Ela fechou várias revistas naquela época. E começou a internet. É foda, né? Pra que tu ia comprar uma revista com detonado se era só tu digitar lá? Resident Evil 2, detonado. E não tinha o Google ainda. Não tinha o Google ainda. Não, era no KD. E com certeza a decadência das revistas, principalmente da Ação Games, as outras resistiram ainda mais. Foi a internet mesmo. Deixa eu falar uma coisa do final da Ação Games aqui, que Six comentou antes, o frango. Ah, eu gostava. Ele chutava todo mundo. Odiava muito. Eu olhei, odiava. Por que os caras iam lá, porque tu não deu nota máxima para o Final Fantasy 3? Pum, cala a boca, cara. Vai já lá, todos e cala a boca. O clássico era assim, porque não me dava vontade de responder. Próximo. Isso aí eu não ficava tão de cara quando ele xingava os gurizão. Eu lembro. Eu ficava de cara quando ele... O cara pedia assim... É, frango, não sei o que tal coisa, como é que é o expediente, sei lá. Não tô com nada de responder, próximo. Não, tipo, então nem escreve, cala a boca. tá certo. Até na comunidade do Orkut da Ação Games, o pessoal discute bastante que todo mundo, qualquer momento entra a história do frango. Ou amava ou odiava, a maioria odiava. Era muito clássico isso. É, a maioria odiava. Mas eu lembro que ele estava lá para ser polêmico. É. Eu tinha uma em mãos aqui, especial da Ação Games, as últimas, que eram só detonados. E eles lançavam, começaram a lançar, tipo, mensal e depois esporadicamente. Uma coisinha. Sim, que até eu... que diz, né? Durou até 2001. O último recado da revista era de que ela deixaria de ser mensal e seria lançada como especiais sem periodicidade. E um pau no cuzismo pros caras que assinaram, né? Que quem tinha assinado ela, veio um aviso que não ia existir mais por assinatura e veio a super interessante no lugar. Na comunidade do Orkut, o pessoal, o cara até escaneou o aviso. E do final é isso aí, né? Decadência total. Lembra que as capas do final também era só uma foto, sabe? No começo era dica, debulhado, bubu, tinha mil e uma coisa na capa. E no final era tipo a foto do jogo principal, assim. Do Yoshimitsu. É, pô, tanto faz. Super Game Power e ou, Super Game. Ou como começou Super Game e Game Power. Ela começou em meados de 1991. Os redatores clássicos da Super Game Power, né? Que eram o chefe, o Baby Betinho, Akira e Agora, Marjorie Bros, Lorde Matias e Marcelo Kamikaze. Lorde Matias. O Akira e Agora. Não, a Super Game Power era o coração da gurizada. É verdade. Então agora tá uma explosão de cabeça pra vocês. Por favor, nosso convidado, se apresente. Bom, olá pessoal, eu sou o Roberto Carnicelli, mais conhecido como Baby Betinho, consultor de games na época da revista Super Game e Game Power, que depois acabou virando a revista Super Game Power. Isso há quanto tempo atrás, né? Aproximadamente 20 anos, eu acho que é isso. É, vocês gurizadinha PlayStation 2? O cara trabalhava nossa, com games que... antes ainda. Vocês tecem... De vocês nascerem, né? Gurizada, ah, chorem agora. E Baby Betinho, eu tenho aqui no meu lado o meu consultor de revistas também, que há 20 anos me diz o que é melhor para ler, no caso da Super Game Power, que é o Frajola, né, Frajola? Pois é, como eu comentei, né, é um prazer enorme. Porque eu lembro que o Baby sempre ele pegava jogos de luta, né, pra comentar. Meus preferidos, né? É, eram os preferidos. Exatamente, exatamente. Até hoje, 20 anos depois, eu continuo jogando. O meu Street Fighter eu não parei de jogar. É isso aí. Num dos campeonatos eu ganhei uma MAC de Street Fighter. Minha mãe me fez tirar no meio da faculdade. Eu tava fazendo faculdade todo final de noite. Saía todo mundo da classe e ia pro meu quarto fazer campeonato. Se ela não passasse dar aquela máquina, com certeza eu não teria me formado. Que perigo, hein? A gente queria saber coisas da Super Game Power, né? Acho que vamos falar antes como é que começou a revista. Ele ajuda a gente. Se puder contar como é que começou a revista, como é que tu foi parar lá, trabalhar na revista. Foi o seguinte, eu trabalhava como vendedor de uma loja de roupa em São Paulo, a loja chamava Fiorucci, e um dia me encheu o saco, eu tinha 17, 18 anos. E não aguentava mais trabalhar com isso. Na verdade foi meu primeiro emprego. Sim. E eu sempre gostei de jogar. Jogava fliperama desde os 4 anos de idade, porque no Play Center meu pai me levava, comprava ficha e eu ficava jogando joguinhos que tinha lá. Então eu sempre gostei disso. O que aconteceu foi que eu acabei comprando o Master System, mesmo Olha. Trabalhando naquela empresa. Começou ceguista, né? Começou muito bem. Exatamente, já tinha essa dissidência entre Sega e Nintendo, mas eu sempre gostei mais dos gráficos da Sega, que eram pra mim os mais legais. Até tem uma coisa legal pra falar pra vocês dessa época, eu não sei nem se vocês conheciam o famoso Super Famicom, mas depois a gente volta nesse assunto. Então a revista começou da seguinte forma: eu ficava jogando uma assistente na minha casa e ligava pro hotline da Tectoy e falava pra ele. Ligador! Baby Betinho ligava pra hotline. Exatamente, só que eu ligava e perguntava: você sabe como passar da fase XPTO de Strider? A menina falava não. Eu falava, então anota aí. E comecei a dar dicas. E até eles não gostavam muito disso. Até que um dia ligou uma pessoa com sotaque bastante americanizado e esse cara. Era o Matthew Shirts, que era o editor. Ele ligou falando que eles iam fazer uma revista de videogame e perguntou quantos anos eu tinha. Eu falei que tinha 18 e ele perguntou se eu não queria fazer uma entrevista. E eu já tinha pedido demissão da Fiorucci do Shopping Guatemi. E nessa época eu achei que eu não precisava mais estudar, que eu já não precisava mesmo. Ficava jogando videogame o dia inteiro em casa. Fui fazer a entrevista. Gostaria de trabalhar num projeto meio maluco, revista de videogame, onde eu ficaria o dia inteiro jogando e iria receber por isso. Daí tu aceitou na hora, tá louco, né? Na verdade eu não sabia nem o que eu ia fazer. Eu não sabia o que é fazer uma revista, eu não sabia nada. Eu gostava de jogar. Mas na hora que ele me ofereceu um valor equivalente a $1,000 por mês jogando, com 18 anos era um salário realmente muito bom. E eu tinha que ficar jogando exaustivamente e escrever o que eu fazia. Eu já tinha um texto razoavelmente bom, só que não era jornalista, e fui aprendendo as técnicas do próprio jornalismo dentro da começando a fazer a revista. E na primeira semana a gente tinha uma sala muito pequena, devia dar, sei lá, onde tinha o Matthew Schertz, editor, que é um americano brasilianista, tinha o Américo, que era um diretor de arte, que mais? E a gente tinha uma outra pessoa lá que não tinha muito contato, nem me lembro mais o nome, mas basicamente nós ficávamos, eu ficava jogando e eles ficavam olhando. Baby Betinho era o player da Super Game, então. Então ouvintes, vocês prestaram atenção como Baby Betinho entrou para o ramo dos videogames? Ele ligava para a hotline dando dica de jogo, até que um dia os caras se encheram o saco e deram um emprego para ele. Exatamente, acho que a maioria dos empregos de hacker também foram assim. Mas na hora de fazer a revista, nós ficávamos numa sala e não sabia muito bem o que a gente ia fazer, mas a gente queria fazer uma revista de game que fosse diferenciada, porque escrever dica era fácil. E não só no Brasil, mas no mundo, revista de videogame era pra quebrar um padrão. Não era pras páginas serem normais, eram pra ser bastante coloridas. A gente imaginava uma coisa diferente, porque esse público, ele já tinha visualmente uma referência de brilho, de som, de explosão, de coisas assim. Eu me lembro muito bem que o Américo começou, na verdade a gente tá falando do início do computador Amiga, que eu nem sei se vocês sabem o que que é isso, mas era um computador que ele era excelente. Então o que que esse Américo fazia? Uma coisa muito maluca. Ele começou a fotografar a tela da televisão e aí ele botava no fundo da revista as imagens do jogo rebaixada. O que era isso? Um percentual de... Ou seja, de uma forma meio transparente. E aí surgiu o projeto de direção de arte da revista, que vocês vão perceber muito bem que nas primeiras revistas, aquela vermelhinha, o primeiro chefe da revista foi inspirado no Américo. Era muito parecido com o Américo, que tinha o cabelo meio espetado. Sim, ele já tinha idade, mas ele usava um óculos muito redondo, parecido com o óculos do chefe, e ele acabou virando o ícone da série de games que foi a Super Game, então, no primeiro momento. O chefe, o clássico chefe da Super Game Power, aquele que todo mundo mandava os desenhos, as coisas. É bem fortinho, né? Era o chefe mesmo, e era Américo. Não? É. Américo, exatamente. Hoje em dia ele é editor-chefe da revista National Geographic. Tudo bem. Mas falando em chefe, o pessoal com certeza lembra do chefe, Baby Betinho, Lorde Matias, Akire agora, Kamikaze, Akire agora, e quem era a outra? Marjorie Brock. Marjorie Afinal, Brock. Caracteres vieram da onde? De onde surgiu? Isso. Então, foram todos criados pelo Matheus. A gente chamava ele de Matheus, que era complicado chamar toda hora Matthew. Então, na verdade, havia uma confusão. O chefe da revista, o editor-chefe, que era o Matheus. Mas a inspiração gráfica do personagem-chefe foi feita em cima do Américo, que era o diretor de arte da primeira revista. Então, se confundia um pouco, e isso era legal, porque ninguém nunca sabia que quem era o que e quem estava fazendo o que. Na verdade era uma coisa bastante orgânica. Os personagens, eles podiam ser ou podiam não ser alguém, de acordo com a intenção da própria revista. Eu era o Baby Betinho, eu fui o Matheus, se inspirou na forma que eu fazia as coisas. Eu gostava muito de pegar e ir pro centro da cidade de São Paulo, nos fliperamas onde só tinha Office Boy, só tinha os mais barra pesada da face da terra. Então, e eu gostava de ficar no meio deles pra tirar os caras no Street Fighter. Eu ficava jogando. Meu Deus, jogando, tu não jogando, tem medo da morte, né? Até que um dia aconteceu de eu ganhar de um cara várias vezes, e acho que acabou o dinheiro dele. Ele ficou tão puto que ele foi até o final da máquina e puxou a tomada. E falou, nem eu, nem você. Essa cena já aconteceu muitas vezes de desligarem consoles. É bem conhecida. Quando a pessoa fica nervosa, não tem jeito. Existia uma pessoa que era o, na verdade duas pessoas com quem eu sofria para conseguir ganhar. Um deles era o Cássio, o Cassinho, que trabalhou na revista como consultor. É, na época eu tinha 18 anos, ele tinha 14 quando ele foi contratado pela revista. Cássio, ele era efetivamente superdotado, comprovadamente um gênio. E para jogar videogame era muito difícil ganhar dele. Street Fighter, ele jogava muito melhor do que eu, apesar de eu levar fama e do Baby Betinho ser eu, mas jogava melhor. E o Fábio Pancheri jogava Street Fighter muito bem. Na verdade, todos. O Akira também é um excelente jogador de Street Fighter. Mas eu era, acho que talvez por ser um pouco mais limitado, eu ficava só no Street Fighter. E eles jogavam Fatal Fury do Neo Geo e outros videogames, estavam sempre com videogames novos na mão. Tá, e fala um pouquinho como é que eram os outros pessoal que trabalhava contigo, assim, quem era quem, quem era o Lord Matias no início, né, porque eu sei que todo mundo sabe que depois, até a gente viu na comunidade do Orkut e tal, que depois cada um escrevia por tantos, né, às vezes tu era Marjorie Bros, às vezes tu era não sei quem, às vezes o outro era... Na verdade, luta, né? Assim, ninguém escreveu. O Baby Betinho nunca escreveu uma matéria como Baby Betinho ou uma dica. O que a gente fazia era buscar dicas em revistas norte-americanas. A gente ficava jogando e produzindo dicas o dia inteiro. Algumas dicas que eram dicas de fabricante, essas não tinha jeito mesmo de descobrir. Então elas eram publicadas em revistas japonesas e em revistas americanas. Um dos motivos pelos quais o Akira foi trabalhar com a gente era porque ele lia japonês, ele lia Famitsu e traduzia pra gente. Então a maioria das dicas que vem direto nos cartuchos e que são feitos pelo próprio fabricante, essas a gente comprando Famitsu com a tradução dele, nós ganhávamos 2-3 meses de diferença. Esse era um grande diferença que a revista tinha, porque enquanto normalmente as pessoas pegavam essas informações da GamePro, que era americana, só que a GamePro saía muito depois da Famitsu, então a gente tinha esse diferencial. Mas na verdade o que acontecia é que a gente escrevia as matérias num computador, não tinha nem Windows, a gente trabalhava com DOS na base do disquete, entrava, escrevia os textos das dicas e depois, na hora de finalizar a revista, é que entravam as vinhetas dos personagens. Então eu nunca sabia qual era a dica que eu ia assinar, eu sabia que muito provavelmente o Baby Betinho ia aparecer num jogo de luta. Sim. Mas eu nunca cheguei a escrever como eu mesmo. Depois, lá no finalzinho da revista, eu já não tava mais, aí começou, acho que o próprio Matheus já não trabalhava mais na revista, aí as pessoas começaram a escrever, ou seja, tinha repórteres e tinha pessoas que escreviam com nomes específicos, mas antes disso, a gente botava coisas no computador, dentro de um grande banco de dados de dicas, e depois isso era publicado de acordo com a capa, o tema da capa, ou aquilo que a gente sabia que as pessoas estavam querendo saber naquele mês, o que basicamente eram os lançamentos que vinham dos Estados Unidos e tudo mais. Na época nem existia internet, a gente dependia mesmo era de documento em locadora. E tinha uma locadora que era muito legal, que era a Bubblegum, que era do... Agora não vou me lembrar o nome dele, mas então, é um... Os lançamentos que vocês jogavam, na época, vocês alugavam mesmo, pegavam nas locadoras? Sim, porque a Tectoy nunca nos ajudou com isso. Olha ali, ó, a Tectoy traindo o movimento, que é isso? A Tectoy, ela recebia EPROMs, que na verdade nada mais é um EPROM, nada mais é do que um cartucho de videogame desmontado, onde você tem a placa do circuito impresso e o chip, onde é gravado o programa do jogo, e normalmente o jogo tá totalmente aberto. Sonic the Hedgehog a gente conseguiu mapear, porque o nosso porquinho espinho ele conseguia passar pela tela inteira, e você não perdia o jogo. Era muito difícil a Tectoy liberar EPROMs pra gente. Quando eu ia lá, eu tinha problemas com o pessoal da Tectoy, porque tinha uma sala e um armário de ferro, onde eles guardavam os EPROMs trancados com um cadeado, e o que acontecia é que quando eu ia pra lá, eu ficava meio tentando passar desapercebido pra pegar EPROMs e tentar descobrir quais eram os lançamentos. Eles vinham com uma etiquetinha em cima com o nome do jogo, e assim a gente sabia quais eram os lançamentos. Mas os lançamentos da Tectoy, eles saíam muito atrasados. Então a melhor coisa que tinha mesmo era você, se você fosse dono de um Genesis ou de um Mega Drive japonês, era esquentar uma faca, um ferro de solda, cortar o plástico do videogame e começar comprar cartuchos finais japoneses, exatamente. Depois veio a grande sacanagem, que foi uma coisa muito legal para todo mundo que tinha a possibilidade de adquirir um produto como esse, que era esqueci o nome agora do bichinho. Ele era um drive, como um drive de computador, e você colocava um add-in em cima do Mega Drive, como se fosse um cartucho, colocava o cartucho e plugava isso no drive. Você apertava o botão do seu joystick e copiava o jogo num disquete. Então aí a pirataria rolava solta, porque qualquer um que tivesse um cartucho novo poderia fazer 200, 300, infinitas cópias em disquete. Então a gente tinha jogos de tudo quanto era lugar. Cada vez que a gente alugava os moleques iam pras locadoras de São Paulo inteiro, alugando jogos, levava, copiava o jogo em disquete, e a gente tinha um acervo enorme de disquetes com jogos. Então, eu tinha acesso. Eu sonhava, eu quando era criança lia, eu achava que vocês ganhavam o lançamento direto, assim, ligava a SEGA pra vocês. Alô, Super Game Power, vou mostrar só pra vocês, vocês põem na revista. Até porque a gente achava que isso era uma forma de divulgação do produto deles e uma contra-propaganda, né? Então, nós também achávamos que a gente prestava esse serviço, a não ser por um contrato que ela tinha com a Nova Cultural, de que a revista tinha que ser totalmente SEGA. Então, a Super Game começou como sendo uma revista só padrão SEGA. Com o passar do tempo, os jogos e a vinda do Super Nintendo são mais atrativos, e com Street Fighter, principalmente, foi um marco, deu um salto de qualidade gráfica e jogabilidade que o Mega Drive não conseguia acompanhar. Então, as pessoas passaram a ter que comprar duas revistas. Primeiro era a Super Game, depois veio a Game Power, como a gente não podia ter jogos de Nintendo por contrato da Game, foi criada a Game Power. E com a história dos leitores terem que comprar duas revistas, acabou ficando caro. Fizemos pesquisa de mercado e descobrimos que o ideal era ir no esquema de uma videogame, de uma Ação Games, que era multissistema. Então no final, virou a Super Game Power por comodismo do preço mesmo, por causa de pesquisa. Exatamente, a gente começou a perder venda. Porque a equipe era a mesma, né, das duas. Exatamente, era a mesma equipe que jogava pra um e pra outro. A história de ser Game Power era basicamente porque a Nintendo tinha a revista deles, que era a Nintendo Power, e uma vez conversando com o Richard Civita, que era o dono da editora, eu pedi pra ele falar, me dá uns nomes aí de revista. Eu falei, vamos segurar esse Power aqui, porque ele faz menção a Nintendo Power, que é a revista mais conhecida e é da própria Nintendo, e eu acho que vale a pena a gente ter alguma coisa com o nome Power para Nintendo, por isso que virou Game Power. A gente só tomou cuidado pra não fazer a mesma Nintendo Power, porque não podia usar o nome Nintendo por contrato. Quando juntou as duas, assim, não mudou nada pra vocês, né? Só aumentou a quantidade de trabalho, eram dois fechamentos, assim, era mais estresse, porque era mais responsabilidade pra mesma equipe. Mas eu, como nessa época ainda era o chefe de reportagem, eu comecei a fazer contato com novas pessoas. Então, nessa época já tinha entrado o Fábio Panchelli, já tinha entrado aqui, porque a revista nos primeiras 5 ou 6 edições, se não me engano, era só eu. Era a única pessoa que jogava, traduzia e que escrevia a revista inteira, era eu na parte de dicas e o Matheus na parte de matérias, junto com a Marjorie Bros, que era a Márcia Moré de Lima. E... Agora chegou uma parte que me interessa. Os ouvintes e o Frajola, que tá todo mundo parado. A lenda Marjorie Bros. Isso aí. Como que era a Marjorie Bros? Como é que ela era? O que ela jogava? As fotos eram verdade? Como o mito? Por favor, desmistifique. O desenho dela, Bros, a caricatura primeiro, dela, era a mesma. A coisa mais importante sobre a Marjorie Bros é que a Marjorie Bros nunca segurou um joystick na vida. Ela não jogava. Mas ela realmente nunca jogou, ela não gostava de game. Pra ela isso era um trabalho como todos os outros, e ela era jornalista, e é muito gostoso, em vez de você sair pra rua pra fazer cobertura de assalto, de crime, de seja lá o que for, você tá dentro de uma redação de ter um monte de maluco jogando videogame e trabalhar nessa área. Então era basicamente o que acontecia. Ele não jogava, e já falaram que ela era gorda, que ela era magra, ela era uma mulher totalmente normal, não era nem gorda nem magra, ela era... uma pessoa extremamente agradável, assim, tava sempre no meio de um monte de homem falando besteira o tempo inteiro e aguentava as nossas besteiras. Uma profissional maravilhosa, mas ela nunca botou a mão num controle de videogame. Como é que eu ia falar? Ela era gostosa. Uhum. Não? Olha, eu baixinho, sou meio suspeito, então. Mas eu posso dizer que ela tinha os seus admiradores. Mas ela era quantos por cento parecida com o desenho? Eu acho que muito pouco. A inserção foi conceitual. Quem era a personagem? Agora, visualmente, é o que eu mesmo falei. Quando me fizeram ser o Baby Betinho, então eu não tinha nenhuma com personagem. Se você olhar as minhas fotos que tem, a gente já tá em contato via Facebook, ou seja, vocês viram já o meu rosto de verdade. Sim. E hoje em dia é muito parecido com o desenho. É como se fosse há 20 anos atrás o Matheus e os atores de arte, os ilustradores dele já imaginavam como é que eu ia ser. Não, até antes, quando a gente tava esperando tu conectar, aí nós tava no Facebook, eu disse, ah, vamos procurar ele no Facebook, ver se ele tem, abriu a tua foto, mas é meu Deus, é igual do desenho. Então, mas não era, não tem nada a ver. Se eu te mostrar a foto de 20 anos atrás, você vai ver que não tinha motivo pra ser, até porque eu também não tenho olho azul, mas isso é detalhe, foi assim. Nenhum dos personagens, a não ser o personagem que realmente é muito parecido, é o Akira agora, que era exatamente a cara do Akira. É que Japa também, né, não, cabeludo, não vai ser muito diferente, né? Tu sabe mais ou menos dizer pra gente como é que foi assim no final, o final da revista, que tu saiu antes, né? Eu saí antes porque acabei indo trabalhar em outras coisas e tudo mais. Mas tu não sabe mais ou menos o porquê ela foi finalizando? A gente especula, comentou no cast que a gente já gravou das outras revistas, que foi por causa da internet mesmo, né? O advento dela tem que... Não tinha muito motivo, mas você passa a ter as dicas online, então... Então tá, vamos fazer as considerações finais aqui. Tem alguma história engraçada da redação, da época da Tem, nossa, histórias engraçadas a gente tinha todo dia. Eu realmente não sei se eu vou me lembrar agora de alguma coisa muito engraçada. Bom, coisas da língua inglesa tinha o tempo inteiro, porque o nosso chefe, na verdade, era o Matthew Shirt. Então eu posso contar algumas coisas. Uma pessoa um dia chegou pra ele, sabe aquelas brincadeiras de televisão que... de nomes de brasileiros esquisitos, por exemplo, Sujei Calças Limpas, 1, 2, 3 de Oliveira 4, Caio de Pinto Rolando, são nomes que existem e foram registrados. E um dia um cara chegou pro próprio Matheus e falou, Matheus, me diz uma coisa, o Brasil é um povo, assim, o Brasil tem muita gente ignorante, acho que talvez por isso que esses nomes tenham sido registrados. Você sabe me dizer, como americano, se nos Estados Unidos também tem esses nomes esdrúxulos? Aí ele falou, tem sim, Matthew Shirts. Sim. Ou seja, o cara deu a maior mancada da face da terra com o nome do editor-chefe da revista, mas tudo bem. Isso foi uma outra... Matheus Camisas. Uma outra coisa que aconteceu é que tinha acabado de chegar a Fatal Fury, um moleque ficava o tempo inteiro, que era o Cassinho, queria jogar, e ele falava, Matheus, libera aí pra gente jogar o Fatal Fury. Fatal Fury. Aí o mouse americano falou, você sabe o que que é Fury? Aí o Cassio falou, não sei, ele falou, então, é o peludo fatal. E aí virou o peludo fatal. Tinha brincadeiras assim, muito com a língua inglesa, mas a gente passava o dia inteiro brincando. O fato é esse, a gente passava o dia inteiro não só jogando videogame, mas o dia inteiro brincando, e a revista saía nesse clima de brincadeira. Um tirando o sarro da cara do outro, tinha uma salinha que era a sala de games, que era escura, onde ficava basicamente o fotógrafo e no máximo um ou dois jogadores tentando acabar o jogo enquanto as telas eram fotografadas, porque na época as telas eram fotografadas, não tinha video grabbing via computador, e acontecia muito de alguém começar a gemer porque tava perdendo o jogo, não sei o que, dava fazer algum barulho assim, e o Matheus sempre passava e falava, gente, tá tudo bem aí, viu, ó, se precisar de uns preservativos, alguma coisa aí, vocês avisam. Então realmente a gente passava o dia inteiro brincando, era legal. Eu não me lembro de de nada assim, mas provavelmente ainda vou acabar me lembrando e vou mandar pra vocês via e-mail alguma coisa que tenha marcado. Outras coisas, essas duas perguntas. Uma, eu me toquei agora. Não teve nenhum fã louco na época, assim, que chegou no escritório de vocês e entrou, assim, quero conhecer vocês, sei lá. Não tinha essas coisas, era mais secreto. Era direto isso, era muito comum. Só que porque eu pensava, funcionavam, na verdade, porque quando o cara olhava o endereço da revista, sim, e ela via que era um prédio sem graça, como todos os outros, e que tinha uma portaria, um elevador, na verdade, não, aquilo era um mundo normal. As pessoas achavam que não era, e de fato não era. Todo mundo ia lá pra brincar o dia todo, e realmente era muito gostoso. Mas os fãs ficavam meio decepcionados. O único lugar que eles queriam realmente ir era pra salinha dos games, pra eles imaginavam que tinha uma super televisão, que tinha um monte de jogos, e na verdade não tinha. Tinha no começo, antes de ter esse aparelhinho que copiava os jogos, o que tinha basicamente era o cartucho que a gente tava jogando da semana, um monte de revista japonesa e americana, e as pessoas estavam lá trabalhando nos seus computadores. Ou seja, o que vocês viam na revista era realmente muito mais legal do que o que vocês poderiam ver ou que qualquer fã poderia ver dentro da redação. Eu sempre imaginei, pensava, quando eu vou pra São Paulo, vou, sim, fugir, né? vou visitar a revista. Nós como leitores sempre imaginava, né? Seria um sonho. É que nem a fábrica de chocolate, né? É. Sonho de criança é conhecer, da revista também, né? Eu achava que fosse, tipo, minha a estante do Angry Video Game Nerd, sabe? Que é cheia, é só jogo. Sabe que esse... Vou escolher qual eu quero, todos. Todos. Põe aqui perderam, no meu bolso. Perderam uma chance muito grande de fazer um marketing maravilhoso pra uma revista, ou efetivamente pra uma Sega, pra uma Nintendo, pra alguém assim. Por quê? Porque é o que todo mundo espera quando tá lendo uma revista de videogame, é entrar naquele universo, no universo dos personagens, e isso a gente conseguia fazer, mas o que não foi feito era mercadologicamente proporcionar essa experiência de uma fábrica de chocolate para um leitor de videogame aficionado. Outra coisa, ele estava discutindo no cast com as outras revistas e também com a Super Game Power sobre as cartas e os desenhos. Na época a gente achava normal, mas a gente viu agora, é muito ridículo. Como é que vocês lidavam com isso? Como é que responder pela milésima vez aquela pergunta idiota? Na verdade, sim. As primeiras cartas do leitor da edição número 1, elas eram falsas, porque não tinha lançado na revista, não podia. A partir daí começa a chegar cartas, né? Na verdade, isso era pra estimular que viessem cartas. Só publicava aquilo que era mais esdrúxulo mesmo, porque o resto, o que é normal e o que é legal, se perguntar sobre o jogo que tá todo mundo jogando e fazer uma pergunta pertinente, essa não ia ter nenhum efeito. Então, o que era publicado era realmente o que era mais tosco, era o que era mais... o que poderia chamar mais atenção. Basicamente isso. O resto ficava agora. A gente recebia muita besteira, muito desenho, algumas coisas legais. E a gente ia acumulando. Isso ficava numa sala que tinha um monte. Elas eram separadas todas. As cartas eram lidas todas, absolutamente todas, pelo próprio Matheus e pela equipe de redatores. E quando tinha alguma coisa, eles chamavam a gente pra perguntar e tudo mais. Então, Roberto, o que tu anda fazendo da vida hoje? Baby Betinho faz 20 anos depois da Super Game Power. 20 anos depois, profissionalmente, eu sou diretor financeiro de uma agência de publicidade e continuo jogando. E hoje em dia, assim, um dos meus maiores sonhos é ser dono de uma produtora de aplicativos para iPad, iPhone, esse tipo de coisa. Digo eu para gostei, mim. Desde pequeno, sempre gostei de coisas digitais. Tô na casa do meu sogro, da minha sogra aqui no interior, mas eu tô falando com vocês via Skype dentro do meu iPhone, meu iPad tá em cima da mesa, o tempo inteiro conectado. Quero ser Baby Betinho, fica aqui a dica. Ó, meu futuro é ser Baby Betinho, cara, só gosto de jogo de luta, só falta não ter cabelo. Bom, isso é fácil, não tem problema. Tu entrou no personagem mesmo, tu era um magrinho, cabeludo, e viu o desenho, eu quero ficar igual. Exatamente. O sagato brasileiro. Não era tão alto assim, não. Não, mal do filme. Eu não cheguei, esse eu não cheguei a ver. Reza até hoje, diz obrigado a Deus por não ter visto o filme do Street Fighter. Eu vou falar, obrigado a Deus por não ter visto o filme do Street Fighter. Senta a mão! Ah, tu tem filhos, filhas, assim, tu joga com eles? Como é que é a tua relação? Não, mas assim, esse projeto já tá bem encaminhado pro ano que vem, e com certeza eu vou jogar, porque assim, eu tenho em casa Xbox, eu tenho Wii, e o moleque, quando começar, se for homem ou mulher, tanto faz, começou a falar papai e mamãe, já vai estar com o joystick na mão. Não vai ser chupeta que vai dar o presente, vai ser um controle, um joystick. Ah, vai ser um controle, com certeza. Claro. Vai ser um controle, até porque enquanto muita gente sempre diz que isso deteriorava a cabeça e tudo mais, eu sempre joguei. A maioria dos meus amigos também sempre jogou. A gente vem de uma geração, esse pessoal que tá na faixa dos 35 a 40 anos agora, uma geração que tem contato muito com o jogo, e a gente tem realmente uma capacidade mental e até de lidar com coisas diferentes muito mais aguçada do que as pessoas que não tiveram esse tipo de contato. Mas óbvio, também fazia esporte, fazia tudo que uma pessoa normal fazia, mas eu tinha uma carga de horário de jogo bastante grande. As séries de jogos, assim, o que tu mais joga, o que tu mais gosta hoje em dia? Então, hoje em dia, o jogo que eu mais curto hoje em dia é tipo Alan Wake, porque é um jogo que eu jogo muito, assim, quando vai uma galera em casa, bastante Wii Sport, esse tipo de jogo que é mais interativo, e tem 82 anos também joga. Jogos de boxe, de luta, se tiver gráfico e boa jogabilidade, provavelmente são Electronic Arts, esse tipo de coisa, eu sempre compro e jogo bastante, e eu acho que é por aí, esses são os que eu... E jogos de corrida também, que são bem legais, assim, tipo, eu não me lembro agora todos os nomes, até porque eu já não jogo tantas horas por dia, mas no final de semana eu continuo jogando, sempre entre o horário do almoço e alguma coisa, eu jogo uma horinha, duas horas, só pra não perder a mão. Já que tu era profissional dos jogos de luta, assim, pra ti qual que é, assim, claro, tu vai dizer Street Fighter, que eu sei, assim, o melhor jogo de luta já feito em termos técnicos, em termos tudo, assim, o que que tu acha, assim, que existe acima dos céus do jogo de luta? Eu não vou conseguir dizer nada diferente de Street Fighter. E eu posso passar 20 anos discutindo com vocês como um filósofo oriental e provar pra vocês que Street Fighter é um jogo genial. Ele mostra tudo que a vida real tem em termos de forças e fraquezas. Sempre existe uma força que anula uma fraqueza, sempre existe uma possibilidade diferente de fazer a mesma coisa. O que precisa é você se dedicar pra encontrar os caminhos. Mas é o jogo mais genial que eu já vi na minha vida. O problema é que realmente ele é difícil, tem muitos botões, e hoje em dia a molecada tá jogando com muito mais botões do que os 6 que a gente jogava, mas eu sei que existe uma barreira de entrada pra você começar a virar um aficionado desse jogo, que é basicamente ter o controle de todos os botões na mão. A tua definição do jogo é a vida do Ryu, praticamente. Bem provável que sim. Mas o cara que eu não sei, nunca estudei muito mais a fundo, mas a pessoa que inventou esse jogo realmente é um gênio. Ah, isso aí. Bem, Betinho, filósofo oriental, ensinando a vida pra vocês, leite com pera. Aprendam. É isso. Manda um abraço pra galera e dá um toque. Tipo o programa da Xuxa no final, assim. Então tá bom. Não, na verdade eu queria agradecer a vocês pela ligação, pelo contato, por terem me proporcionado essa. Falar sobre esse assunto que já se passaram 20 anos, e agradecer a todos os ouvintes aí pela atenção, e se vocês quiserem publicar o meu e-mail, depois se tiver alguma coisa quiser procurar pra responder. Não, beleza, pode deixar. Então tá, Roberto, muito obrigado. E nós também temos que agradecer a sua participação e também a todos esses anos de Super Game Power, grandes matérias, avaliações, e a surpresa nossa aqui da sua participação. Muito obrigado de todos aqui da nossa equipe. Eu que agradeço. Então tá, brigadão, cara. Um abraço, obrigado. Tchau, tchau. Então, ouvintes, cara, mais gente fina dos videogames, Baby Betinho, meu Deus Mandou do céu, bem, né? Quem diria, né, cara? Quem diria, o cara fortão. Bah, eu achava, na época, assim, bah, esse cara aqui não deve falar com ninguém, né, tio? O cara é brabo, violento, só jogos de luta. A mídia deixa as pessoas ignorantes, mas não, ele é um autêntico gamer como nós. É eu que acompanhei bem no início, eu me emocionei, realmente, cara, é inexplicável. Não, é que nem falar com o cara da banda, sabe? Banda, o cara é fã, banda de rock, vida inteira, né? Do, sei lá, do que... dos Beatles, fala com o John Lennon, né? E ele existe, né? E ele tirou todos os mitos. É. A Marjorie Bros existiu. Você, chorando. Marjorie Bros, você não existe. gastou muitas horas no banheiro da sua casa. Ela não existe, rapazes. Ela não era como era no desenho. Não era tudo aquilo, né? Mas ela... Quebrou o paradigma. Existe. Totalmente. Eu já dou a sugestão aqui de entrevistar ela no Feijola on Fire. Pois é, né? Derrotou Metal Gear? Não. Hã? Oi? Você vai dizer não cheguei a jogar. Não cheguei. Todas as três partes não cheguei a jogar. Revista Videogame. Essas mais antigonas. Né? Essa nasceu também em 91. Né? Ela começou só falando de NES, Mega e Atari. Master. Ela foi a primeira revista a mapear jogos. Bah, voltou tudo na minha cabeça. Eu lembro que tinha... Assim, meu primo tinha essa revista porque ele tinha um Master, que era uma página gigante com todo o cenário do jogo. E eles tiravam uma foto de cada lugar e juntavam. Eu lembro que tinha do Sonic e tal. E aí tu via o Sonic repetido várias vezes, assim. Então dá pra ter a visão de toda a fase numa só. Ela foi a primeira a detonar um jogo, antes da Sun Games. Ela nasceu um pouco depois, mas antes. Olha, e o primeiro jogo deles não foi Alex Kidd in Miracle World. Palmas, hein? Foda. Palmas, ela é não detonou a Mônica no Castelo do Dragão, infelizmente. Ninguém detonou esse jogo. E nem Chapolin contra Draco. Essa aqui durou até 96, com o lançamento 32-bits. A revista não se segurava mais. É, ela era bem fraca. Eu lembro que eu conheci ela por causa que meu primo tinha o Master. Ela era bem fraca. Era mesmo pra quem ainda tinha videogame antigo. Lembro que as outras eram Marvox. Só novidades. E essa aí ela segurava, assim. É, a revista pro Marvox. Era que nem na época do PlayStation saiu uma revista só pro Super NES e Mega, sabe? Pois é, porque ela, no 96 ela já não aguentava mais, sabe? Ela até falava do Play 1, do Saturno, né, mas alguma é, coisa simples. É dos saudosos, revista dos saudosos. Não detonava os jogos e tal. Eu lembro que também as capas eram desenhadas à mão, assim, toscamente, mas sim. Na época era isso. Eu não tenho editora dela, eu não tenho muita coisa, porque eu procurei muito sobre ela e bem pouca coisa a gente achou, sabe? Como a gente falou no início do cast, é bem turvo a história, assim, como começou, de onde veio, quem trabalhou. Pois se alguém que trabalhava na videogame foi para uma outra ou voltou. A revista que mais eu tinha respeito que era Gamers. Todo mundo tinha. Ah, boa revista. Os detonados eram maravilhosos. Tem um do Shinogiri que eles traduziram todo ele, o japonês. Ah, até a história. Até a história. Essa aí eu tenho. Eles traduziram tudo os menus. A história, cada balão tinha. E a letra era pequeníssima. Isso. E tem também a do Grandia e o Star Ocean de Second History. Também era tudo japonês, traduziram tudo. Eu vi Parasite. Também, eu esqueci isso aí. Olha tá, ali, tu olha tem, ali. Six, tu tem datas quando começou a Gamers, essas coisas? Não tem nada. 94. A Gamers começou com uma revista Pro Games, tenho certeza disso. Ah, acabei Ninjinha, de ninjinha, lembra? É, que tinha o Ninjinha, que tinha as lojas atrás e tudo. Ah, é verdade. Praticamente verdade. A Gamers era financiada por ela. Isso. E aí depois a revista Pro Games, eu lembro que tinha pra vender as primeiras edições, era Pro Games. Aí depois ficou Gamers só. Essa já é mais velha. Não sei se isso confere, ouvintes, mas aqui é meados de 94. No começo o game era meio fraco, eu não lembro. De era o preço. Assim. Era por causa do preço. Era mais barato. Que né? Todo mundo comprava porque ela era 3 pila e as outras eram 5. E com 2 pila na época tu fazia muita coisa. Tanto que foi a época dos 1,99. Sim, mas é que o pessoal. Era realmente... 1,99 as revistas, as primeiras, né? E era a que mais tinha conteúdo. Não, de longe, sim. A Gamers realmente fez a mais sucesso dos fãs com jogos de luta e com RPG. Porque RPG acho que pra mim. Todos que saíam, ele dava um review, uma matéria completa de cada um. Explicava completíssima. Muito. Eu lembro que a Gamers nos The King of Fighters, quando saiu do The King of Fighters 98, cara, ela só não explicou o dedo do pé da Yuri Sakazaki. O resto ela explicou tudo. Qual a diferença de cada um? Porque não sei quem tinha a corrida mais lenta agora. Tipo, era detalhezinhos, todos. Assim. Ela podia não ser muito a Super Game Power ou a São Games eram talvez mais bonitas e tal, só que o conteúdo era o mais completo da Gamers. Isso, tinha bastante sim. Conteúdo. Era bem mais completo. Tem a edição especial também que chama Gamers Book, né? Que era de um jogo só. Que tinha tudo. do jogo. Ali, o Fajola tem a do Shino Gears aqui. E, velho, hoje, se tu procurar, até no Mercado Livre o pessoal vende as revistas Gamers Book por um preço um pouco alto, sabe? É verdade. Tinha o pessoal da Players querendo comprar o Gamers Book do Final Fantasy 8 ou 7, não 7, lembro qual. 7. Do 7, era impossível, sabe, da chave. Mais de 60 reais, se não me engano. Imagina. Tô até a Gamers, ela era mais técnica, assim por dizer. Era até nas notas, cara. Detalhada. Eu tenho aqui uma edição dela. Wave Race. Wave Race 64. Então, belo jogo, hein? Eu gostava desse jogo, hein? Eu também. Olha, as outras, enquanto era gráfico, diversão, bababá, essa, ó, tipo, era gráfico, jogabilidade, música, dificuldade, efeitos sonoros, originalidade, diversão e classificação final. Para muita coisa, sabe? Mas... E tinha a crítica embaixo. E uma outra coisa que eu gostava foder das notas, que pra mim achei perfeito, que eram os prós e contras do jogo. Depois foi pra IGM. Isso aí era uma coisa que eu sempre adorei. Porque às vezes eles davam 10 pra um jogo e tinha alguma coisinha assim, tipo, contra. História comprida demais, história desenvolvida demais. Ah, tal. Não, mas uma coisa. Isso aí eu achava triste. Até hoje que eu vejo o pessoal diz assim, ah, gráficos 9.3. Que da onde que vem esse vírgula 3? Eu acho mais uma bobagem, 9.3, saca? É, tipo, tem que arredondar. É, acho que tem que arredondar. 9. Não é 10, mas é 9. É, quase. Ah, por pouco não é 9,3 é a eleição lá da escola de samba. Pior. Eu sei que as notas da Gamers são muito mais Y. É. Então vamos falar dos tópicos, né, da Gamer. Os clássicos, né, que é espaço do leitor, que tinha os desenhinhos muito toscos, tipo aqui é o do Dragon Ball com o cara, o dragão do Mortal Kombat. Outra coisa que eu gostava da Gamers era das cartas, que eles publicavam umas coisas bem úteis e eles respondiam perfeito, assim, eles não mediam, assim. Tipo, às vezes tinha pergunta 1, 2, 3 e os caras respondiam 1, 2, 3, não era que nos caras. Ah, não vamos responder isso aqui. Compra detonada. É, tá certo, que eles respondiam mesmo. Até golpes, cara. Fazer. Vamos ler alguma, Julie, por favor. Boa. Alan Jones, do Santos Soares, Rio de Janeiro, RJ. Eu queria que vocês respondessem minhas dúvidas sobre o Nintendo 64. Os jogos do Nintendo 64 serão vendidos no Brasil e traduzidos? Quantos polígonos o Nintendo 64 tem para processar? Olha só, cara. Terá jogos da Namco, Capcom e Electronic Arts? Sim. Haverá algum acessório para o Nintendo 64 para usar CD? Meu Deus. E por último, terá algum acessório 64 para navegar pela internet como Saturno? Esse cara é o perfil de um caixista. Esse aí é Xbox hoje em dia. Falou e disse. Ser. E as respostas? Os caras eram tricoerentes, ó. Os jogos já estão sendo traduzidos. Não estão sendo traduzidos e provavelmente não serão. Namco e Capcom com certeza. Electronic Arts talvez. O que foi bem ao contrário. Vai, como é bom olhar essas revistas antigas. Na verdade, haverá um upgrade chamado Disk Drive, que funcionará de forma semelhante ao Sega CD para o Mega Drive, mas usará disquete. Quanto a acessar a internet, não há alguma previsão, mas sabemos que o modem para o console está previsto. Isso aí era clássico, os caras prometiam o mundo nos videogames. Eu lembro que quando saiu o Neo Geo Pocket, cara, era pra ser o Jesus, porque era 16-bit. É o Messias. E tal, que diziam que era até a Nintendo tava afim de fazer jogo. Não, a fuder também, agora eu lembrei, na Gamer tinha uns joguinhos meio loucos, tipo o jogo dos Seteiros. Aí tinha duas telinhas com umas coisas diferentes. Eu lembro que era massa, eu me divertia muito. A Gamers trazia a sessão PC também, tinha pessoa de dicas. Sim. Então, depois das sessões tinha as dicas, né, clássicas. Aí... essas dicas... códigos, né? Para Game Shark, as dicas clássicas. Foi a coluna do Pajola. Aí tinha essa aqui que eu adorava, porque eu tinha um Super NES, antiguinhos. Aí vinha sempre o jogo perdido. Mighty Morphin Power Rangers Fighting Edition. Escolha a Ivan Uzi. Esse Fighting Edition é dos robôs lá? Sim. Ah, aquele que é cópia do Gundwing. Sim. Ah, jogamos. Game News, né? Aí tinha os previews clássicos de todas as revistas da Gamers, eram bem completos. Eles chegavam a avaliar fotos pela foto, tal coisa. Eu lembro que era... E uma chuva de fotos, né, Julie? Sim, sim. Chuva de fotos. Olha aqui, ó. Esse aqui é história. Preview de um jogo meio ruim esse. Final Fantasy VII Fora daqui! RPG 3 CDs previsto para 31 de janeiro de 97 no Japão. E aí tem as imagens aqui e tal. Bah, eles avaliavam tudo, assim. Era muito a fuder, assim. Resident Evil 2 Adventure CD previsto para 97 no Japão. Adventure. Agora olha as fotos aqui, Fuka. Não tem nada a ver com as fotos do Resident 1.5, versão beta. Que a mulher tá com a roupa vermelha e branca aqui. Sim, nem a Claire. É a motoqueira. Elsa. Não, sem falar que é gamers, como a gente já falou, puxava o saco muito pros jogos de luta e RPG. Sempre tinha um lançamento da Neo Geo, de SNK. Então parecia que o Neo Geo CD era o videogame. Quando depois eu fiquei grande, descobri que era uma merda, né? Que tinha só os jogos da SNK, mal e mal ali. Um por ano saía. E eles sempre mostravam aqui, então era sonho, né? O Neo Geo CD. Não, eu achava fuder também outra sessão aqui, ó. As rapidinhas. Eles tinham as rapidinhas. Rapidinhas, que eram os rumores, né? Sim, os rumores. Rapidinha, eu entendia por outra coisa. Ai, nós era jovem, nós tem que saber. Nós era jovem, tá tudo certo, né? Olha aqui, ó, Samurai RPG ser adiado. O que é isso? Resident Evil para Saturno e Windows 95. Namco no Nintendo 64. Modem para Nintendo 64. Phaser Dragon Mini para Game Gear. Olha o que que era tudo rumor. Eu curtia muito esses rumores. Rapidinhas. Bom, aí tem os reviews dos jogos. Reviews, né? Enormes, né? Aqui, ó. Olha a quantidade de Mazda chapas do Wave Race que a Gamers tinha. Conta. É bonito. Conta, bonito. O Wave Race não é nem um RPG, é um jogo que tem as mesmas fotos Wave do jogo Race. Inteiro. Não, vai contar agora. Só tem foto azul. 47 fotos de um jogo review sobre o Wave Race. Quantas páginas falando? 3. De um inteiras. De um jogo de jet ski onde tu só vê água. Aí logo depois tinha o detonados clássicos, né? Por exemplo, aqui é o de Lufia 2 para Super NES. Totalmente detalhado, cheio de foto. Clássico era isso aqui, comprar a edição antiga, né, cara? Ah, é. Onde a revista traz? Escolha, selecione a edição que você não possui e mande uma carta para nós que a gente envia. Cheque nominal. Cheque nominal. Cheque nominal, porque não tinha nada de crédito. Quanto pedir pro meu pai? Pai, faz um cheque nominal de 10 pila. Não, pra quê? Vão roubar, vão perder o dinheiro. Bom, é época de olha aqui o detalhe. Todo mundo jogava. Todas as fotinhas. Ah, fudeu. Uma coisa que eu comentei antes com o Fuca. Como eu não ia amar o jogo, todas as fotos que eles botavam eram 12 especial, aquelas coisas gigantes, aquelas coisas fudeu. Olha aqui, ó. Como é que eu não ia gostar disso aqui? Olha o tamanho desse furacão aqui. Meu Deus do céu. Calma, Juliano. É, eles escolhiam muito bem as fotos. Sim, era pra convencer, né, o cara a comprar o jogo. Ah, realmente. Tinha sempre o jogo Whatever, mas era bem feito os reviews, assim. Contava o mesmo jogo, assim, no... Ayrton Senna. Tipo Ayrton Senna Kart Duel. Comandos, acelerar, freio. E era que mais tinha página. PlayStation! Como assim? Aí tinha no final, tinha Flash Game aqui, que era os reviews rapidinhos dos jogos. Jogos antiguíssimos. Antes de fechar a edição, né? E no final tem a parte aqui, caçando na internet. Vai explicar pra vocês. Explicando pra usar sites de busca. Olha que era o endereço do emulador, do primeiro emulador de NES. Que é essa parte aqui falando sobre emuladores. Que a grande novidade era que tinha começado um emulador de Genesis. Obrigado. Isso aqui em 96, né? Meu freeflight.com/fms/ines/. Olha que emoção. E o ProGames no final, né? Tinha contato no Brasil, contato no Japão da ProGames. Bom, essas sessões que a gente falou foi de uma certa época, né? Mas era basicamente o que basicamente era. Isso. Eu tenho uma nova aqui em mãos, era basicamente a mesma coisa. A gente já falou do Gamers Book, né? E também tinha o Almanac Games Pro Dicas, que era só dica, a revista inteira. Só dica. Pra Jola tinha aqui dicas de Game Shark, X-Tudo, PC, PlayStation, Muido. Essas revistas, elas não forneciam telefones para as pessoas ligarem, para eles responderem dicas? Não. Só com carta. Aqui eles têm até o telefone da Pro Games e tal, mandam um e-mail. Mas ninguém manda, sabe? Eu acho que ninguém ia ficar ligando para editorial, para pedir dicas. Só o Júlio. Eu acho que o pessoal da Gamers hoje tá... Algum pedaço que eu li tá na GM, né? Tá. É, eu cheguei a falar com o Fábio Brat aí do Continue e tal, que ele chegou a trabalhar na Nintendo World e tal, e ele falou que ele conhece dois caras que trabalharam na Gamers. Eles estão em outros sites, outros lugares e tal. Isso é uma pergunta, né? Onde estão os caras da Gamers? Como foi? Como acabou? E a Gamers, eu lembro que eu parei de comprar ela, foi na época que eu não conseguia mais comprar a revista porque ficou muito caro. A Gamers aí tem ainda nas bancas, tá? Não novas, é claro. Mas tem aquelas edições que vem 4, 5 por tipo 6 pila. Sim, até ano passado eu comprei a Gamers Book do Final Fantasy VII, o mini book, lembra, Frajola? Eu vi, fiquei com ciúme, corri na livraria e consegui encontrar. Encontrou. E eu falei, Rodrigo, tem uma Gamers Book do Chrono Cross, vai lá agora. E ele falou, não achei, porra! Vendido. Foi o Six que comprou. Agora a gente não tem mais, assim, datas, né? Tipo, quando acabou, quando começou. A gente pode citar as revistas, né? Se vocês querem falar. A Nintendo World, já que o Julio puxou. Sim. Nintendo World. A Nintendo... Os fanboys da Nintendo aí, por favor. Ela o que foi... é a Nintendo World? Foi uma das primeiras revistas, sim, claro. Depois da Super Game, da Game Power. A ser só no início da era do 64. Né? Ela veio junto com o 64. Isso. Né? Que, na verdade, eu tenho a edição 0, que não é uma revista, que é um álbum de figurinha da Panini, que o nome é Nintendo World, exatamente igual do logo da revista. E falava dos jogos, e falava a dica dos jogos, e eu não tinha nenhuma figurinha, só tinha o álbum, não lembro como eu consegui. E eu tinha a número 1 e tal, e a Nintendo World era conhecida como a revista mais puxa-saco do mundo, que ela fazia um jogo podre de 64, parecia o melhor jogo do mundo. E o 64 era só esses jogo podre, hein? E eles deviam ser advogados, esses caras. Né? Ah, mas era destinado só aos usuários de 64? Sim, mas mesmo assim... No início eu nunca tive. Eu nunca tive, mano. No início é uma revista específica pra 64, que só falava um disso. Foi a primeira. Não, falava de Super NES. Foi a primeira revista a ser de um videogame só. É, pouquíssimo. pouquíssimo, pouquíssimo. Depois que veio o PlayStation Magazine, antes era Nintendo World. E a Nintendo World, eu lembro que eu comprei os primeiros e achei, bah, isso aí não vai durar, vai durar duas, três. Quem vai comprar uma revista de videogame? Meu Deus, chegou uma época que a qualidade dela era muito superior às outras. É. Tipo, tinha 100 páginas e as outras tinham 40. Foi na época da decadência da Sun Games, eu acho. Aí eu pensava, bah, ou os caras têm patrocínio dos americanos, que tinham, óbvio, ou os caras estão vendendo muito. E aí começou essa revista PlayStation, revista Bundation, revista só dicas PlayStation branco. Tanto que eu acho que tem até hoje dicas PlayStation, PlayStation 3, Magazine. Quando eu comprei o meu 64, eu não lembro exatamente o ano, 99, 98, mas foi mais ou menos quando começou a sair a Nintendo World. E eu, sim, como eu comentei no início lá do cast, eu acabei assinando, né? Acabei assinando não, porque meu pai jogava também, então meu pai queria saber dicas também. E aí nós acabamos assinando e eu fiquei com a assinatura da Nintendo World uns 2 anos quase, eu acho. Um e dois. Ela era útil algumas vezes só, porque vinham jogos, como o Julio comentou, vinham jogos bizarros, assim. Não, por exemplo, esse é clássico, Fighters Destiny, que era um jogo de luta. Tá horrível. Horrível, de 64. O saco do jogo. E eles puxavam, sim, porque... Era um jogo de luta, o único jogo de luta que tinha. Não, tinha outro. Não, tinha outro. War Gods. Puxavam o saco também do War Gods. E nem vem falar que a Gamers cagava a pau, emocionava com o War Gods. Eu ficava puto da cara, que era um lixo. Ah, lixo! E aqueles detonados de sete revistas, tipo, o detonado do Shadow Man, que é um jogo que tinha em português, não sei se o pessoal aí lembra. Foi umas 5 ou 6 revistas, não terminava mais aquela merda. Os de Pokémon, que era 10 revistas. Era a grande técnica de fazer comprar mais revistas. Hoje em dia, quando a gente é grande, a gente vê, né? É. Que era só pra isso, que quando tu parava só ali. A Nintendo World, cara, ela era tri bem escrita e bem avaliada. Eu lembro, assim, apesar de puxar o saco demais. Bonita. Ela era bem tratada, assim. Eu lembro que eu acabei quando, na época, eu não tinha mais grana e só podia comprar uma revista. Eu comprava a Nintendo World. Um, porque era da Nintendo. Dois, porque ela era melhor, assim, em questão dos outros. Quando chegou a EGM, eu comprava a EGM também. Mas ela supriu, assim, a falta das outras, assim. Ah, e tinha o quê de sessões, Julia? Aquelas coisas tradicional da revista, né? Como era da Nintendo, tinha o E-mail, N-mail, não era E-mail, né? Aí tinha Hot Shots que falavam de animes, coisas... Isso, tipo, normalmente é coisa do Pokémon, tá? Quase com certeza. Pokémon, o filme. Aí tinha sempre, né? Questionários. É. Cara, isso aqui era muito balota. Se vocês têm Nintendo World, leem agora. Peguem as primeiras e leem. No próximo 64DD rodará jogos em alta definição. Era só umas balotas violentas. Assim. Não, balota do... Mentira, do 64 ia ser Playstation 3, né? É, na época... 500 mil coisas ele ia fazer. Você vai jogar Ocarina of Time e vai criar cenários para o jogo. É. Obrigado. Ah, lembra que tinha o Powerline... Aqui, ó. Powerline, os jogos mais pedidos da Powerline. Powerline. Que eu liguei. É verdade. Liguei muito antes de conhecer Frajola. Aí tinha os jogos mais jogados na redação. Olha só o fanboysismo, hein, que esse. Mas eu lembro que de vez em quando, num cantinho, eles falavam de certas coisas de outras produtoras. Eu lembro que eu li coisas... Enquanto isso. Pequeníssimo espaço. Uma coisa que eu achava fodida na Nintendo que não tinha nas outras foi até depois, era o calendário de quando ia ser os jogos. Aí tinha, assim, dezembro, janeiro, tinha de 2 anos depois, assim, sabe? Isso era massa, que tu ficava ligado. Rot shots. Ah, uma coisa que eu gosto de lembrar aqui com o Frajola, eu até comentei com os piás aqui antes. Quando era pra ser Perfect Dark, aparecia várias fotos dos jogos. Do jogo. Os gráficos pareciam o Play 2, saca? Os gráficos eram muito lindos nas fotos. Muito bonito. Mas eu vi na revista... E no jogo não era tanto, mas eu lembro que é... As fotos, podem olhar aqui, olha o que é isso aqui. Isso aqui não roda, né? Tá em alta definição. E a avaliação da Nintendo World não era por notas, era bom, muito bom, excelente. Era por... Claro, né? Óbvio. Era por palavras. Ah, aí no final, na parte de dicas, era a parte top secret. Tinha as dicas. E no final sempre quentes. Tinha o pergunta aos pilotos. Que eu gostava dessa parte por causa que eles perguntavam, tipo, dica de Donkey Kong Country 1, 2. Que não tinha na revista, uma revista de 96. O pergunta aos pilotos era só pergunta de Pokémon. 90%. Era só onde eu acho o Pokémon de água na Vila Cocô. Não tem pergunta aí do Six perguntando como é que faz pra tirar foto do Pikachu no Pokémon Snap. Jogava jogão, muito. Jogão. Eu Pikachu. Tenho a revista do Pokémon Snap. Eu e Jussi já falei, passamos todos os recordes da revista. Kikokô, melhor jogo. Pikachu, meu Deus. Era demais. Joga FIFA, então. Quanta alegria. Mas, Matheus, eu não entendo. O senhor ficou tão quieto enquanto falávamos na Nintendo World. Eu não entendo esse desrespeito. É que eu não tive nenhuma Nintendo World. Ah. Eu também nunca tive. Eu nem sei o que falar, na verdade. Eu tive uma, duas. É que tu, como a SEGA não tinha, tu teria que aderir ao Nintendo. We'll be right back. PlayStation Magazine. Opa, me chamou? Essa eu tinha bastante. Essa eu também tinha. Eu era um fanboy fudido. Eu também sou. Eu, tu e o Frajola éramos os mais. Todas. Agora o Júlio vai ficar calado. Eu nem sei como é que é dentro, não comprei isso. Era boa, né, cara? PlayStation Magazine surgiu para cobrir o hiato, né, do pessoal que jogava Sony pra competir com a Nintendo World. Ela foi feita pela Nova Cultural, editora da Super Game Power, Feelings. Ela saía sempre no meio do mês, mais ou menos, não é? Isso, ali pro dia 15, isso. 17, Frajola comprava um monte. Frajola me instruiu, né, Frajola? É que os aposentados recebem pelo dia 15, né? A PlayStation Magazine, ela inovava, porque eu não sei como é que era a Nintendo World, mas ela puxava coisas do tipo feiras, Tokyo Game Show e E3. Verdade. A sessão de cartas não era tipo cartas de fanboys, né? Isso que eu achei legal, que era só dicas, sabe? Sim, era só dicas. O pessoal pedia, por exemplo, aqui, o Osvaldo Taque, São Bernardo, São Paulo. Eu queria alguns códigos de Game Shark, acho que era o Frajola. Resident Evil 2 e Dino Crisis 2, como invincibilidade e munição infinita. Ah, o Frajola, esse cara, mano. Com certeza é o Frajola. Pedido pra Resident Evil. Olha aqui, ó, a carta do Walt Disney Cavalcante. Eu gostaria de saber se existe algum código de Game Shark para a versão japonesa de Ridge Racer. Pô, Frajola, fica inventando o nome aí, pô. É, você, só pode, né? Mandava três cartas com nome diferente. É, Walt Disney. Sim. Detalhe da PlayStation Magazine. Por favor, dá uma folhada nela. Não tem nenhum merchan no meio dela. Apenas na contracapa do Dreamcast. Ironicamente. Enfim, era uma revista que aproveitava muito bem o seu conteúdo. Na contracapa dela aparecia o índice, o sumário. Geralmente mostrava sessões como circuito aberto. Depois das cartas. As cartas eram sempre na terceira página. A circuito aberto mostrava, tipo assim... Depois tinha os reviews, né? Dos jogos. Reviews dos jogos, né? Previews e os Previews, que era chamada a sessão pré-estreia, com o logotipo da E3, Metal Gear Solid 2. Ah, duas folhas aí. Duas folhas, muitas não era fotos. Era tão bem assim explicado, mas era mais já do que a Super Game Power, do que a Ação Games. É que tinha mais fotos. Aí tinha depois os lançamentos, né? Breath of Fire 4 tirou 9.7. Como é que era o sistema de notas aí? O sistema de notas era dividido em controle de versão, gráfico e som. Game Trailers Feelings. E tinha o ponto forte, tinha o ponto forte. E o ponto fraco, no caso, prós e contras. Ah, né? Interessante, isso aí é legal. Sim, era mais resumido, dizia quantos blocos memory card, quantos jogadores, estilo de jogo, produtora, nome do jogo, símbolo do Play 1 e nota. E agora chegamos à parte mais importante, os detonados. Por a PlayStation Deus. Magazine pegava um jogo japonês direto e detonava. Muitas fotos e pouca escrita. Né? Pouca escrita. Aqui eu tenho um detonado Driver 2. Cara, a escrita é tipo, por exemplo, tem um mapa. Ah, era mapeado. Tem um carro, daí tem tipo, no começo vai devagar. 2, não perca o trem de vista e fique de olho nos trilhos. O trem. 3, desvie os obstáculos azuis. Porra, cara. Ou que nem Chrono Cross. Dava pro gás. Mas tinha muitas fotos. Depois do detonado, tinha dois detonados geralmente, Galérias aqui. E depois as dicas, as famosas dicas normais do jogo. E no finalzinho, Game Shark, né? Game Shark. Era vícios. Sim. E na contracapa, tinha as últimas edições da PlayStation Magazine. E na contracapa, Dreamcast. Eu acredito que ela durou até quando veio a EGM e veio uma revista só para PlayStation. Sim, também, né? A gente tem que citar que veio uma revista só de PlayStation, que tem até hoje. Chamada PlayStation? Chamada, né? PlayStation. Da editora Europa. Dura até hoje, cara, sabe? Estão até sorteando um PlayStation 3 aqui nessa última edição. Pô, legal, cara. Eu tenho, eu compro ela sempre, vem na Santa Clara. R$7,90, muito boa. E não é tão cara, né, cara? Não é tão cara e tem bastante páginas. Eu acho caro o valor. Ela é legal porque vem os sites de... os nossos sites que a gente acessa para jogos de Wii, Play 3 e Xbox. E as eletrônicos. Olha só. Para download? Não, para comprar. Na área de mini nova. Veja só. E aí, né, mais ou menos, teve muitas TV, aquelas whatever, plug and play, vocês lembram? Que plug era and play. Cara, acho que até um cara da Player estava nessa revista, não lembro quem. PSW, PlayStation World, Game Station. Game Shock. Game Shark Action Replay, que era só a revista de Game Shark. Frajola pode falar mais. Que Game Shark. Algumas aqui. Sem de nada. Shark. Calúnia. Super Dicas PlayStation. Ah, tipo a Game Station, que era da Gamers. Tem algum bocado aí, né? De revistinhas meio que duraram um pouquinho. Tá? E a mais famosa de todas, que revive até hoje, sobreviveu a tudo, né? A Sim. internet. A EGM, EGW. EGM/EGW. É a melhor revista de videogame que eu já li, cara. Ela era super boa. Ah, com certeza. Era alto nível, alto nível. EGM, né? Um negócio assim? Não era traduzida a revista da versão americana? Isso que você está dizendo? Não sei. Enfim, a EGM surgiu numa época bem complicada, por causa que era na época que tava falindo todas as revistas de videogame. Sim, a internet dominava, então, domina, né? Tu queria saber notícia de videogame e tu ia naqueles sites americanos, né? E tu sabia muito antes, né? A revista falava 2 meses depois, tu sabia 1 mês antes, né? Porque, na verdade, o pessoal não queria mais saber diquinha, detonada, essas coisas. O pessoal queria reportagem, queria lançamento, queria coisa nova, sabe? Queria as matérias da EGM, que ela fazia muito bem. A primeira EGM, acho que data de 2001, com o que Frajola na capa, Final Fantasy X. Lembra do Tidus? Olha ali, ó. Sim. Comprei ela, eu tenho em casa, só não achei pra ela. Linda aquela capa. Ah, sim, tem o Tidus com a espada transparente dentro da água. Sim, eu lembro que quando saiu a EGM era a revista definitiva, né? Reunia o conteúdo da Gamers, assim, detalhado, com as notas, com os outros das outras. Era as linda visualmente. Muito bem editada. E organizada e tudo. E a maioria do material era gringo, né? No início. Depois voltou a ficar... Gringolândia, né? Sim, depois veio pra cá bem depois. Eu não gostava muito... Porque não falava de Game Boy. Da EGM. Preconceito, não tinha Nintendo. Porque eles faziam muita reportagem com jogos meio assim que não acompanhavam. É. Jogos tipo, bons. Saiu um jogo da Xbox. The Flying Sword. Mas e daí, Julie? Deixa de ser fanboy, revista. Mas me escuta que eu vou falar. Tem que falar de tudo que é jogo. Me escuta que eu vou falar. Aí era o jogo... Miss World 96 Nude. Aí os caras falavam um monte do jogo, como foi feito, entrevista. Aí tinha os jogos trinovo, tipo Final Fantasy 12, vamos citar. Não. E não tinha entrevista com os caras, tinha entrevista com esses caras nada a ver. Eu ficava meio de cara, assim. Por favor, né? Isso aconteceu 2, 3 vezes aqui, tipo, entrevista com os caras do Metal Gear. Bah, não sei, nas que eu comprava era isso aí. Assim, ó, era uma revista dividida por consoles, fabricantes, né? PlayStation, GameCube, Xbox, Dreamcast, bem no resquício. E os Game Boy, PC, tinha uma coisa de PC também, né? Uma coisa que eu lembro da EGM tinha a sessão Start, né? Que é depois dos leitores, né? Que era... Isso, isso. Foi a primeira a ter a sessão celular. Bah, a sessão móvel, Penny. A sessão Quarterman, que eram os rumores. Rumores do quê? Um passarinho me contou que jogo tal vai sair que pra console tal. Que era o Quarterman. Cara, eu adorava isso aí. Ele sempre falava umas coisas muito a fuder. Umas coisas que tu via que não era verdade, mas eu achava... Sim, ele falava sério e acontecia. Vamos ver um aqui, ó. O novo Tekken. Dizem que a Namco está trabalhando em um novo Tekken. Parece que Tekken 5 vai se diferenciar dos outros games da série, por poder competir com o atual rei dos jogos de luta, Virtua Fighter 4. Veja só. Vamos ler uma cartinha. E agora não tem mais cartinha de fanboy, eu acho. Tem e-mails agora. Né? É, agora são e-mails. São e-mails. Né, essas revistas mais novas, eles selecionavam bem, não tinha mais aquelas coisas nada. Daí tinha a carta do mês, né, que era mais a fuder, assim, nós vamos ler, porque é Ryuji, tinha umas cartinhas normais, por favor, leia uma aí. Eu te odeio, o nome da carta. Odeio vocês! Algum tempo vi um exemplar da EGM Brasil. Tantos jogos, tantos videogames, quase fizeram com que eu vendesse meu PC e comprasse um Xbox Play 2 do GameCube. Sou eu. Lanzone Feelings. É, quase ressuscitei meu Daktar, mas ele não está funcionando. Por isso odeio vocês. Preferi não ter conhecido tudo isso e não ver o tempo que perdi. David Dilda, via e-mail. Esse é o nome que o Marvox usa pra mandar pra... David Dilda. Tinha vários previews, né? Eu tô aqui folhando muitos previews RPG. Previews separados por consoles, bonitinho. Consoles, né? E as notas eram dadas por 3 diferentes redatores, na maioria das vezes, né? Até que tinha as mini notas que era um só. E isso. Aí o Frajola tem uma história com um desses redatores, né? Eric Arashi. Era que mora aquele desgraçado. Ele falou mal do Final Fantasy X. Ele deu nota 5 de 10 pra... Pro X2. Concordo, manja muito. Na revista seguinte, do mês seguinte, muita gente criticou ele, muita. Tu? Elas fui eu. Tu? Eu lembro que tinha uma carta. Ih, como assim, nota baixa? Ela tá até hoje guardada aquela revista. Ainda escanei e mando pra ele. Geralmente eram 3 pessoas quando o jogo era mais importante, ou um jogo meio whatever era uma pessoa. E até 10, né? Isso, e até 10 separado por visual, som, jogabilidade. Replay. E o nome do cara fazia seu... Isso aí eu achava de 3 pessoas, eu acho... A melhor jeito de avaliar um jogo é isso aí, sabe? Famitsu Feelings. É, a Famitsu faz isso a vida toda, verdade, por isso que é 40, né? 10 de 4 pessoas, né? E uma coisa que vale até hoje na EGM e GW, que dava um selo de platina, ouro, prata, jogo do mês e merda fétida do mês. O jogo do mês da minha edição é que é Splinter Cell Pandora Tomorrow. EGM Platina, tirou nota 10. Qual é a porcaria do mês? É, War Wave. No final tinha umas sessões legais no final, aquela sessão retrô, né? Sessão retrô? Ah, muito legal. Você falava dos jogos, tem a história do Chrono Trigger e Chrono Cross. E a sessão Game Over, que sempre falava uma coisa mais política em questão dos games, luta que quase desigual e afins. Pablo, né? É Pablo Miyazawa, e também tinha do da EGM norte-americana, né? É verdade. Ellie McHadow. É, acho que foi. Mas enfim, isso até começar a EGW, né? Que aí começou. Eu lembro. A putaria. Mas por quê? Por que aconteceu isso, Matheus? Porque a EGM lá fora foi, né? O Ziff Davis vendeu os direitos autorais. E aí fechou a EGM lá, durou mais um pouquinho aqui, ficou muito podre, porque era muito atrasado com uma notícia de abril sair em junho, tipo. Ficou muito atrasado, sabe? No começo, agora não sei como é que tá, sabe? Mas eu sei que, por exemplo, agora tinha sessão de HQ, sessão de cinema, que não precisava dessas coisas. Sim, e aí eu fiz até a assinatura da EGW ano passado, né? Só que a EGW era uma coisa muito, muito superficial, assim. Ela te estimulava a procurar na internet as coisas, Wikipédia. É que não tinha aquelas reportagens grandes, né? Sim. Isso aí era coisa da GM americana, sabe? Umas reportagens muito, muito medianas, Electronic Game World, e meio atrasadas também. Não, mas é que as revistas hoje, elas têm que buscar o diferencial, porque qualquer coisa, informaçãozinha básica de jogo, o pessoal vai na internet. O pessoal tem que fazer uns detonados a fuder. Preço melhor, né? Eu nunca me esqueço. Entrevistas exclusivas, algum esquema assim, sabe? A última revista que saiu no Brasil. Foi a Edge, que eu saiba, teve 4 edições. Não li nenhuma. Não eu sei tenho nada. Uma, a primeira, do Final Fantasy XIII, e Oi. Morreu, sabe? Vi mais nada. É. Era pra ser mais séria ainda que a GM, né? Bem. É, porque técnico. É da Edge mesmo. Até lançaram aquele games, acho que era 100 games que valiam a pena, que é um manual, um book, bem legal até. Muito vale a pena. É cara, R$13,90 é caro, velho. Estranho, né? Revistas acabarem, assim, meio que. É, eu, depois com a internet, não cheguei a acompanhar mais, assim. Tinha que ser assim, não tem como ser de outro jeito, mas é, eu sinto falta. Porque assim, a gente pega cresceu... uma Gamers e tu. Folhei assim, a revista tem 20 jogos que tu gosta, que tu conhece, e 30 que tu nunca ouviu falar. Mas tinha um review lá, né? Porque na realidade a gente cresceu junto com a revista, né, cara? Uma vez era dica, Game Shark. Hoje em dia tu não vê mais dica em lugar, tu não tem mais jogo com Nem dica. Tem dica, né? Não tem mais, não tem mais Game Shark, você te esquece. É. Agora é tudo truth, né? Agora é assim, pra abrir o cara, tu tem que virar duas vezes. Uma vez tu tá pra abrir o cara, tu não, tem não é código, nem mais né? isso, sabe? Não, isso aí, é conseguir o troféu de prata, porque tu abriu a porta em 20 minutos, em 25. O legal do jogo pra segurar o jogo é isso, sabe? Ninguém mais tem tempo pra detonar o jogo 3, 4 vezes. A fuder da dica, que a dica era o segredo, né? Era o lance, é. Assim. Mas é por isso que pegar o chefão, né? Jogar com o Idol, meu Deus do céu. Não, e o mais difícil pras revistas hoje é que sai muito jogo bom ao mesmo tempo. Sim, não, sim. Não tem como cobrir tudo. É bastante assunto, não tem. Né? É muito assunto, não tem como muito acompanhar. Muito assunto e pouca folha e pouco dinheiro. É. É, e tem que vender, né? Não esqueçam disso, né? Que elas têm que vender. Uma Tokyo Game Show, uma E3, tá louco? Era a festa das revistas, né? Sim, isso foi foda, sabe? Porque até lembro da E3 do ano passado, no ano retrasado, que eu fui ver a matéria da EGM, tipo umas fotinhas pequenas. Uma assim, página pra cada! O cara acompanhava mais acompanhando ao vivo ou vendo na internet, sim. Em fóruns e tal. Muito, muito pincelado, sabe? É, bem pincelado. Mas tá nem certo. Faz, então. Faz agora o cara acompanha ao vivo, né? Faz videocast, faz tudo, né? Critica no dia seguinte, na semana seguinte alguém vem falar, tu viu que vai ser um Donkey Kong novo, tu só... Eu tenho, né? Revista Dias Contados, ou não, isso aí é um outro tópico, né? Aí leva todas as revistas, todos os jornais, todas as agora, coisas, né, folha física. Vamos citar, tem as revistas online, né, que tu baixa e vê. Ah, isso tem aí. Tem a revista Arcade. Arcade e tem a Nintendo Blast, né? Nintendo Blast, eu lembro, são muito assim, boas. Né? Tem a Old Gamer também, né? Ah, é, a Old Gamer, que tentou renovar esse pessoal retrô aí, né? Isso. E são bem legais, são bem estilo das revistas antigas. Se fosse impressa, compraria. Tá. Mas não sei se vendia, né, cara? Ah, não. Aí que tá. Arcade tem que fazer um jabá pra Arcade muito boa desde a 1. Eu tenho todas as edições. Agora, por favor, patrocinem ela, uma revista de Curitiba. Muito boa, dá ênfase a todas as plataformas e é melhor que a GW. Desculpa. É verdade, verdade. Arcade de parabéns, né? Eles pra todas, né? Semana. Parabéns pra todo mundo que quer fazer essas coisas, né? Não, que... é, se puxam, perdem o tempo, não ganham nada, né? Porque as revistas de hoje somos nós, né? Somos nós, né, cara? Oh, yes. Somos nós. É verdade. Yes. Hoje em dia, podcast... A informação é tão rápida que até o podcast tá um pouco datado, se for ver. Sim. Né? Por isso que a gente faz uma onda mais retrô, assim, alguma coisa mais... Porque tu vai ver falar informação nova, não dá, sabe? Saiu ontem, amanhã já tem outra coisa. E o podcast, né, nós somos aqui os filhos influenciados, né, da opinião da Super Game Power, que eu lembro que sempre davam a opinião deles nos jogos, né? É, toma aí a opinião nossa. É, tipo, o podcast que é a nossa opinião, né? A gente não vai ficar listando. O jogo tem 34 mil polígonos. É, não é essa porque... cena tem 38. Não é porque o Fuca vai dizer que não gosta de Final Fantasy, eu vou ter que concordar com ele. Nunca, né? Pessoas diferentes com corações cheios de amor, né? E fanboys diferentes, Júlio. É. Sim. Então é isso, né? Isso aí, deem suas opiniões, se a gente esquecer alguma coisa, lembrem, né? Participação de revista. Lembrem-se que não adianta vocês falarem também, vocês esqueceram de falar isso, às vezes ficou fora na edição, com né? Com certeza. Mas sempre comentem, né? Deixem esse comentário, se você fez parte de alguma revista, se você sabe onde está esse pessoal, mandou dicas ou cartas, e sei lá. Se você conheceu Marjorie Bros, por favor, opção, mande, né? Mandem, comente, que... sempre comente. Se você levou o Marjorie Bros para o banheiro junto com vocês, comentem banheiro. Faremos um censo Marjorie Bros. Abaiô, Akira e agora. Encontramos extra no e-mail de revista e frajola Shark Action. Só de Game Shark. Só de Game Enhancers e Lancers. Pra... Eu vi gente brilhar os olhos ali, que era emprestada. Olha ali, a revista oficial da pessoa que usa Game Shark.